Você tinha achado. Ah, tipo, não. Tá doido já, mano. Vamos lá, vamos lá. Vai, eu foco aqui. Foca, foca, foca. Ó, ó, ó. Vocês lembram onde vocês estavam? É o tio do pavê. Você se lembra onde vocês estavam? Calma, calma, que a gente tá pensando. Eu lembro vocês. Vocês não, tinham eu já sei, a gente enfrentado tava lá na... a gangue dos Hellblazers. Os Hellblazers. Os Hellblazers. Falei pra minha tinham mãe. Derrotado. Vai ser o nome da minha hamburgueria. Hellblazers. Hellblazers Burger, todo mundo vai trabalhar de Blazer. Todo mundo vai trabalhar de Blazerzinho. Sabe o que é pior? Eu tenho muita dó dos caras que vai trabalhar lá, mano. De Blazer não. Ar condicionado de boa. Quem vai se fuder vai ser na cozinha. Mas... É, parece que esse nome vai fazer história. Bom, vocês tinham acabado de derrotar a gangue dos Hellblazers. E a situação era a seguinte: corpos de motoqueiros espalhados por todos os cantos do quintal, alguns dentro da casa, muitos deles abatidos a tiro, outros abatidos a golpes de facão, de espadas. E... sim. O portão da casa, da chácara, totalmente destruído, avariado. Uma caminhonete socada no portão e embaixo do carro, do caminhão. Né? Uma explosão que jogou o caminhão pra frente. E não se sabe até que ponto o caminhão foi danificado com isso. Né? Pra gente desengatar lá. Do lado de fora da casa, muitos corpos caídos. O líder da gangue caído na própria moto ainda. Chão de lado, a moto ainda acelerando e meio que girando um pouquinho, dando uma derrapadinha, e nos fundos da casa também um caos total. O cachorro do Robert tinha virado um zumbi, ia atacar vocês, e aí a Elisa fez uma bomba com um tubo de hidrogênio e explodiu boa parte do andar térreo da casa. E nos fundos da casa vocês tinham conseguido derrubar um daquelas bocarras aberrantes. Tinham conseguido matar uma delas. Situação ao redor agora. Vocês subiram no muro e olharam para os fundos da casa. Vocês viram assim, cerca de uma dezena de infectados se aproximando em direção de vocês. Vindo das casas próximas. Na rua vocês não sabem a situação. Na rua vocês não sabem a situação. E na parte da frente da casa também, por enquanto, vocês ainda não sabem como é que tá a situação na rua para aquela direção. Mas nas casas próximas ali dá para ver cerca de uma dezena deles se aproximando, vindo, caminhando, trôpegos. Com exceção daquela bocarra que saiu pulando ali, foi a mais veloz. Vocês vão vendo uma porção deles chegando vagarosamente, tropeçando nas próprias pernas. Nesse momento, quais eram as condições de vocês? Tinha gente que tava ferido, a gente tava meio atordoado por causa do... Tava escoriado. Escoriado por causa da explosão, eu né? Eu não tava nada. Eu não tava nada também, descansando. Era eu e o Gerson. É porque eu tava no andar de cima lá de boa, só tava no andar de cima, a Alice tava na janela, e a Blair e o Gerson estavam lá no fundo, se ferrando. Se agarrando, você quer dizer, né? É, se agarrando, é verdade. Eu posso colocar excitado então também? Você tá de brincadeira, mano? Pode. O Jeff deveria ter colocado isso aí. Como sabe se tá caraca? É, devia. Passou isso aí. É que foi tão engraçada a reação da Elisa que eu esqueci. Foi engraçado. Bom, vocês estão nessa situação. Dezenas de corpos espalhados pela casa, pelo quintal, zumbi se aproximando, portão arrebentado, o caminhão, de alguma forma que vocês não conhecem a extensão ainda, variado. Vocês gastaram bastante munição, alguns feridos. O que, que vocês vão fazer a partir de agora? Felizmente, o problema é como que a gente vai sair dali? Mano, os caras tinham mais de uma caminhonete. Os caras estavam com quantas caminhonetes os caras estavam? Uma caminhonete e o resto era moto. E tudo moto. Vamos catar a caminhonete, porque parece que a caminhonete tá cheia de suprimento. Alguma coisa do tipo. A gente tava com um caminhão. Então, mas aí teve um É, que o Juninho explodiu a parte de trás dele, a gente não sabe se ele tá em boas não condições. Tinha, mas a gente tinha fugido com dois. Não, era o caminhão e o carro do Robertson. O caminhão e o carro do Robertson. Vocês tinham mais carro, não tinha? Tem o carro do Jé também na garagem. Tem o carro do Jé também. Teoricamente nós temos três carros. E um caminhão estiver em boas condições. Por que três carros? O do Robert, lá, então. O do Jé. O do Jé e a caminhonete. Ah, a caminhonete. A caminhonete tá arrebentada. A arrebentada é muita pra gente. É que quando você bate muito, você bate uma, dá uma batida muito forte pra frente, ele já fudeu o motor, né? Isso, ajuda a gente. Parece que dá pra gente reaproveitar essas peças pra caso dê problema em algum outro. É, isso. Então, mas a gente precisa correr. É, feste, filho. Eu vou dar uma olhada ali, Jeff, tanto atrás do caminhão quanto na frente da caminhonete pra ver como que tá. Caminhão, caminhonete. O número representado aqui. Pode pegar, viu? Vai ser o grau de. Não, pode ficar fazendo. Vai ser o grau de extensão dos danos, tá? O caminhão é o azulzinho, a caminhonete é o verdinho. Então, quanto menos, melhor. Quanto menos, melhor. Ok. Nossa. O caminhão tá bastante avariado, a caminhonete nem tanto. Tá, então vai dar pra gente tirar a caminhonete dali. Acho que mas dá pra gente ir com o caminhão pelo menos um pedaço ou não? Peraí, deixa eu ver o nome. Ele não. Verônica. Como é que é? Dá pra gente transitar ainda com o caminhão ou não? Vocês têm que tentar. Ô, mecânica, por favor. Não, na verdade, ó, é... Porque quando ferrar, é só a parte de trás que ferrou ali, então. Parte de trás ferrou. Então, dá pra gente fazer o seguinte. É, sai com o caminhão, com a caminhonete dali. Eu dou uma... Eu vou pra frente o caminhão o máximo que der. Tento dar uma manobrada, a gente desengata a carroceria dele e sai só com a parte da frente do caminhão. É, e as coisas do caminhão a gente põe na caminhonete. É, exato. Show. Vamos rapidinho, então. Tentar pegar o máximo de peça possível ali do caminhão pra gente deixar já pronto pra dar uma arrumada na caminhonete depois. Ok. Já vamos pegar nossas coisas, suprimentos ali. E vamos embora. Tá, quem vai pegar suprimento? Quem vai mexer com o caminhão? Eu não tinha, gente. Tava fazendo alguma coisa no andar de cima, me preparando pra gente sair? Eu acho que sim, você tava lá em cima pegando suas coisas. Tipo que eu falei antes de começar toda a treta. Eu acho que sim. Eu peguei o maior número de coisas que eu poderia usar. Certo, vocês vão pegar fazer uma catança rápida nas coisas, certo? Todo mundo catando coisas ao mesmo tempo ou alguém vai pro caminhão? Eu tô indo pro caminhão. Ela vai pro caminhão. Pegar as melhores coisas possíveis que der pra usar, o que não dá. Você falar pra todo mundo pegar coisas, todo mundo. Todo cananguinho que tiver ali conseguir andar vai pegar. Já ir tirando o caminhão um pouco dali pra dar pra passar mais fácil com as coisas. Tá. Já vai tirando a children já. Catar os tanques de gasolina que eu tirei, porque eu só explodi um. Parece que eu vou pegar a munição dos caras, arma, vou pegar um blazer pra mim, porque agora eu quero um blazer. Ah, eu também quero pegar um blazer. Aí, já pega. Todo mundo agora, a gente vai começar a chamar nós vamos ser os nossos blazers. É. Com estilo. Aí. Tem que moto que tem lá? Tem a Harley do líder da gangue. Tem umas quatro Shadows, algumas ninjas. Beleza, nada silencioso. Que você não encontra. Elas estão escondidas. Caralho. A Daryl provavelmente é uma Harley ou uma. Eu conheço muitas outras marcas de moto, vocês podem me ajudar. São por favor. Todas. De motor potente, com aquele barulhão. Todos os motor potente. Tem um triciclo também. Ou eu quero um triciclo. A triciclo faz mais barulho que as motos ainda. Ah, acontece. Muito mas mais é legal. Mas é legal. Como se fosse morrer, que seja com estilo. Precisa com estilo, ué. Se for morrer, que seja com estilo. Tá. Vocês estão lá em cima catando as coisas, certo? Tudo tranquilo. Tranquilo assim, né? Vocês não encontram nenhum obstáculo que impeça vocês de pegar as suas coisas, tá? Vocês estão juntando material lá, colocando coisas em mochilas, em sacolas. Pegou um monte de coisa no laboratório lá que a Elisa tava usando, naquele que okay, que o Ariel tava pegando usando, coisas no laboratório, tudo. Cozinha fica embaixo. Então, o mantimento vocês têm que pegar na parte de baixo, certo? Tem banheiro na parte de cima, produtos de limpeza vocês podem pegar na parte de cima, se vocês quiserem alguma coisa do gênero. Claro. Nos quartos vocês conseguem roupas, roupa de cama, esse tipo exato. De coisa. Vou levar um colchão também. Colchão? É claro. Ok. Certo. Cabe na caminhonete, põe primeiro o colchão e as coisas em cima. Não, né? Porque ele tem vários quartos, vai dar umas enroladas. É o que a gente conseguir coisa. Levar ali de colchão, porque a gente não sabe onde que a gente vai dormir, né? Então é sempre bom levar essas entendi. Coisas. Provavelmente, como vai muita gente pra casa dele, deve ter aquele saco de dormir, ou tipo um colchãozinho inflável. Vocês pararam, catei tudo e está na caminhonete. Ok. O chão inflável acho que é a melhor opção também, com certeza. Não ocupa espaço. Ok. Blair, você chega no caminhão e fica tentando dar partida, certo? Certo. Joga um dado de sorte. Vamos ver se você liga de primeira. Não, acho que não. Não. A Tamiris não quer que ela destrói. Pode enfrentar, gente. Você entra no caminhão, gira a chave, né? Você vê o motor. Não, já vou lá na frente pra ver o que, que é, pra coisa se não ligar de primeira, já dou uma mexidinha rápida só pra ligar no improviso. Tá, faz o teste de mecânica, ali. Dificuldade 5. Só mecânica? Fica do 5? 5. O louco! Mas a gente não quer ele em perfeito estado. É só pra tirar ele dali da frente. A gente quer ele ligável. É. Tá ligável. A dificuldade 5, eu preciso de 5 sucessos. Aí 5 sucessos. Não precisa tirar 5 no dado, Juninho. Tá, peraí, eu sou mecânico. Ok. Prevalente. Eu sou uma pessoa criativa, eu vou saber como improvisar ali. Aham. Uhum. Eu não tenho escrúpulos, então. Vamos sujar sem problema nenhum. Não tenho escrúpulos, vou passar a piroca nesse passar caminhão. Passar a piroca. Não. Tira esses escrúpulos daí. Não, eu sou uma pessoa certeira. Então eu vou fazer umas coisas certinhas ali. Manjo das paradas. Eu estou descansada. Quer um prevalente aí, Juninho? Piloto vale a pena? Dá pra usar nisso aí? Dá. Você sabe o ponto certo de se ligar ao motor, coisas do gênero. Eu tenho experiência com esse tipo de coisa. É piloto. Eu tô tentando parar de usar um pouco o prevalente. Você tem que usar. Use. Então, eu sou uma pessoa prevalente. Isso aqui tá naquela hora crucial. Vai ter que dar certo pra pegar okay. Isso aqui no momento. Acho que só. Condições e tormentos. As condições eu tô escoriado. Tirão? Tirão. Eu tenho caixa de ferramentas, então ganho. Uhum. Não tá escuro, né? Não tem nenhum familiar ali. Era dia ou era noite? Era noite. Era noite. Tá de noite já. É. Ah, mas ainda tem luzes acesas ali, não tá? Tem luzes na casa. Não, tem luzes não. Acho que tem luzes. Mas tem luz. Os motoqueiros chegaram, vocês apagaram todas as luzes. Já acenderam. Mas tem luz de explosão? Não. Já acenderam, então eu grito. Acho que não. Acendam tudo! Não precisa vir aqui! Não, na verdade a bateria do caminhão tá pegando, então eu deixei a chave virada e o farol tá acendendo ali. Então eu tô numa parte iluminada. Ok, o farol do caminhão tá aceso. Ah, justo. Par é bom, ímpar é ruim. Ímpar. Pô, hoje a gente tá com azar infinito. Quem que tinha desligado os juntores? O Gé. O Gé. O louco, o engenheiro elétrico, mano. Sim, exato, exato. Ele vai lá ligar os juntores, vocês escutam ele falar... Vixe, velho, fritou tudo aqui. Tá que pariu. Lembrou a caca que ele tinha feito, né? É. Fritou tudo, vocês estão sem luz na casa. Ok, vocês duas estão lá em cima e estão com lanternas. Vocês têm lanternas. Temos. Vocês estão com a luz de lanternas lá em cima. Se tiver lanterna normal, vai no celular. Sucesso nosso. Celular, sim, claro. Eu vou gastar mais dois aqui de convicção. Acabou minhas convicção. Cinco sucessos. Cinco sucessos. Vou pegar todos os dados iguais aqui. Porque ele tá sendo que nem eu. Ah, dois, seis tem. Opa. Então tem três sucessos por enquanto. Preciso de dois. Vai dar. Nossa, só um, que cara. Não. Não acredito, que bosta. Opa. Ah, mas... Tá, Blair, você pode vai lá, levar... lá e gritar e falar, você consegue dar um dado de ajuda? Ele é apoio moral. É. Você abre o capô. Liga. Você abre o capô. Vai lá e você vê o radiador furado vazando. Gosto. Você percebe que os cabos ali da ignição, eles estão, alguns deles estão aparentemente rompidos. Você tenta fazer um conserto rápido ali, tá? E vai lá, sobe, tenta dar partida de novo, não consegue. Que bosta. Eu vou empurrar ele então, tirar ele dali. Empurrar? O que eu fiz pra empurrar pra trás. Okay. Pegar, pedir ajuda pra alguém agora, porque solo vai ser osso. Então, quem que é mais forte? Ajuda de alguém, só que eu tá, alguém vai ajudar você. Algum dos que não tá aqui hoje vai jogar. Menino do braço de ferro. Ah, menino do braço de ferro vai te ajudar. Pra ajudar a rodar, ficar um jeito mais fácil, eu pegar as chaves de roda, colocar a chave de roda no meu pneu, catar aqueles canos que sempre tem nos caminhões pra ficar mais fácil. Sim. Pra tirar as coisas, colocar e tipo ir empurrando. Uh-huh. Sabe? Fazer tipo uma alavanca no coisa do pneu mesmo. Sim. No parafuso do pneu, porque daí vai ficar mais fácil. Uhum. Puxar ali. Ok. Você põe, faz isso, mete o cano, na hora que você gira o cano, você escuta clec e começa a soltar o parafuso. Não, mas pra direita. Que ah, não, o caminhão tá voltando de ré. Não, não, ele tá indo, eu tinha colocado ele de ré ali, ele tá indo pra frente. Então pra frente é pra direita, vai ser pra apertar. Então vai apertar, você escuta um clec de... dando um aperto. Ainda bem que isso daqui tem lábia. A mulher tá empurrando lá o caminhão e fazendo força, o caminhão não se desloca. Ela é, a gente na rodinha, né? Não se desloca. Ela tá lá na rodinha, fazendo força, o caminhão... Eu vou ver se o freio de mão tá puxado. Começa, o freio de mão você já soltou, mas começa o caminhão vai se mexendo muito devagar. Sim, tá. Você olha embaixo do caminhão na traseira ali, você vê que o eixo dele entortou, o cardan estourou. Esse caminhão não anda mais. Caraca. Então deixa ali, vai, vamos sair fora. O caminhão já era. Eu também acho que a gente tem que sair fora mais rápido possível. Vambora. Cata o resto de coisa que tem pra pegar ali. Vou catando todas as armas que eu acho no chão. Vou juntando na bag. Certo. Junto na bag. Vocês gastam cerca de uns 15 minutos ali pra pegar todas as coisas. Vocês duas estão lá em cima, o resto do pessoal lá embaixo juntando as coisas também. Aí você... Quem tá entrando no quarto? Você, né? De pegar colchão, essas coisas, né? Entra num quarto pra pegar colchão. Tá junto? Na verdade, antes de eu pegar as coisas, já que tem esses 15 minutinhos... Não. Antes, já que tem esses 15 minutinhos, ao invés de eu pegar coisa, eu quero dar o máximo de manutenção que eu puder ali pra caminhonete chegar o mais longe possível. Já que ela tá mais ou menos. Tá, a caminhonete, você abre a tampa do motor ali e você vê. A caminhonete é uma caminhonete bem robusta, tá? Ela não bateu com tudo no caminhão porque ela... O portão absorveu boa parte do impacto. Tá? O portão formou tipo uma espécie de uma mola. Não recebeu muitos danos da explosão, porque o próprio portão amorteceu os danos da explosão. Tá? Aparentemente você consegue fazer os mesmos remendos que você tentou fazer no caminhão, você consegue fazer ali na caminhonete, meter um chiclete no radiador, alguma coisa assim, colocar a correia dentada de volta no lugar, coisas relativamente simples. Teste de mecânica, dificuldade 3. Ô, Jeff, enquanto isso eu tô então, na jogar cozinha pegando dados, em então, latados. Na cozinha pegando em latados. Ok. Vou jogar os meus 6 dados. Seis dados. Certo. Nice, já. Ah, conseguiu. 4 sucessos de novo. Ok, você vai lá, faz os reparos básicos na caminhonete, entra nela, dá partida. De primeira. De primeira na liga. Dá aquela batida assim de lado na porta. Bora! Isso, o pessoal já tá chegando. Correndo. O pessoal já tá chegando, já levando as coisas ali pra colocar a caminhonete. O Gen já pegando o carro dele. O Ariel pegando o carro dele também. Perfeito. Tá? O Robert. E vocês se preparando. Quando você está na cozinha, tá? O pessoal já tá correndo lá pra caminhonete. Tudo, e você pegando o restante dos mantimentos. Você escuta passos. Assim, lentos, trôpegos, se arrastando atrás de você. Bosta. Eu já viro pronta com a espada. Apontando a espada na jugulenta? Né? Quando você vira apontando a espada, você... Quem é? Aquele cara é que vocês roubaram. Ah, o cara da farmácia. O cara da farmácia. Da fábrica. Da fábrica, né? Aí você põe na parede, vomita, né? Você olha os olhos dele, o olho dele estalado. Mas ele não tinha dado sim, mas... a cura pra já, ele. Já. Curou ele. Vocês teoricamente curaram ele, né? Na verdade foi um placebo. É. Placebão. Placebão, e funcionou. Né? Ele tá bem, mas ele põe a mão assim e vomita. Ele tá Não, tá ruim, não tá muito legal, não. Você vê... Que eu imagino que ele não deve ter comido alguns... Não, na verdade ele comeu. Você vê ele vomitando, e quando ele vomita, cai no chão assim, uma gosma esbranquiçada, tá? Junto com diversos pedaços de carne. Um desses pedaços de carne que você vê é um pedaço da mão do seu primo. Justo. Vou tirar uma selfie pra... pra guardar. Boa, boa. Onde eu tô? Brincando, eu fico meio... deixa eu ver. Eu fico surpresa. Ele vai assim, meio na pontinha do pé, assim, tudo tremendo, apoiando na parede. Atordoado pelos anestésicos, né? Pelos medicamentos, dopado, né? Eu tô dopadíssimo. Eu tento ajudar ele, levar ele até a sala pra sentar no sofá ou até a porta da frente. Você vai pegando ele no ombro, né? Pelo braço, pelo ombro, né? Levando ele até o sofá, ele vai tropeçando. Você chega na sala, né? Tá um sofá lá. E já chama confortável, a galera, né? Ele, você vai ajudando ele a se sentar. Ele senta assim com dificuldade, ele fica assim, ó. Ele pisca, o corpo cambaleia pra frente, né? Pupila, de repente tá tudo ele normal, olha, né? Olha ao redor. Tá normal, né? Hã? Tá tudo normal nele. Normal, ele tá com o olho meio esbugalhado. Você nota que o nariz dele escorre, o olho lacrimeja um pouco, né? Aparentemente normal. Pode ser feito do estado de choque, os medicamentos que ele tomou, tudo. Mas não tem características de infecção. Ele fica lá transtornado, de repente ele olha aquele corpo que vocês decapitaram ali no chão. Ele começa a gritar e ir pra trás, assim, subindo no sofá. Pô, a gente vai matar esse cara. Sabe qual é o problema? E aí no andar de cima vocês escutam. Esse cara, ele pode realmente ter sido mordido e a gente tá carregando a cura conosco. Já pensou nisso? Não existe cura com placebo, meu Deus. Não tem placebo controlado. E ele mesmo já tem a... Apesar de cima, vocês escutam um grito feminino. Ah, tem que ser. Porque talvez a gente, ele já tinha desenvolvido algo depois que ele foi mordido. Imunidade rápida ou algo do tipo. Por isso que ele tava com aqueles efeitos e meio que o placebo não fez nada. É, sei lá. Tive que levar o Rafa lá nos Quintos do Inferno e fui pegar um lanche bom. Tudo bom? Ó, Pedro, oi, Tamires, oi. Pedro Júnior e Pedro, oi. Psicólogo. Nossa, consideração! Eu sou assim mesmo. Ariane, moço. Ariane. Ariel, oh, moço, Ariane. Moço, empatando. Moço, Ariel. Ah, ainda tem raiz de nomes? Isso porque o nome é parecido, né? É, então. A gente se fosse uma coisa totalmente distinta. Isso porque o curso dispulso os pontos dele no Facebook. Um grito no andar de cima. Na minha casa. Ah, tá explodindo a sua não casa. Não tem mais casa, parça. Vocês explodiram a casa? Não, a gente explodiu na sessão passada. Ah, mas não explodi, porque quebrou uma paredinha aqui. O quê? A gente explodiu a casa, olha, mano. Olha isso aqui, ó. Um galão. Chuta quantos lanches tem aqui. Um. Mas olha o peso. Olha o peso dessa porra. Por que você adora seu velho? Really? Um lanche. Seu cardiologista também deve adorar o seu velho. Cadê a cadeira aí, Jeff? Vou ser bem sincero. Depois do sábado, do meu aniversário, não como mais nenhum outro lugar. Não. Vai ter que sentar lá fora, né? Ou não? Não, eu pego as cadeiras lá de fora, mas... Não deixa sentar lá fora. Hã? Tem cadeiras aqui fora? Tem as cadeiras que a gente usa lá fora. Ai, Tamires, eu pensei em uma receita, Tamires. Te ama, graças. Eu pensei em uma receita de lanche. Vou falar que o hambúrguer dele é o melhor, né? Deve sair uns R$7 pra cada um. O hambúrguer dele é o melhor, né? É gostoso. Deve sair uns R$7 pra cada um. Melhor! Melhor, galera. Ah, melhor que eu. Querem mudar pra fora? Se quiserem, sem problemas pra mim. Muito fácil, porque vai ter que ligar a extensão para não ir lá. A extensão tá muito rápida. Por mim também, gente, vocês que sabem. Não, eu vou ter meu espaço. Eu tenho que comer um lanchinho. Tá bom, mudança rápida. Tá. Tô bom. O que você tá fazendo na sua ficha? Ela tá pintando a ficha. Não, por isso que eu perguntei o que você está fazendo. Pintando, a minha solução. Ela está desestressando, já que você está brincando com a molinha dela. E aquele texto amanhã no outro dia? É o adaptador. Oh, minha linda! Que delícia de gato! Olha! Ela está com o narizinho sujo. Será que é da pedra, de barro? Deve ser. Vem cá, Augusto. Perdeu sua armadura, foi? É isso que eu pensei. O que vocês falaram que está horrível? Hã? O que vocês falaram que está horrível? O que está horrível? O que vocês falaram? Aquela extensão, aquela por coisa quê? Do está horrível. Louco. Está horrível. Não. Você fez mecatrônica. Devia ter vergonha daquilo. Sai daí, Dom. Não. Sim, devia. Poxa. Se eu tivesse feito elétrica, eu teria vergonha daquilo. Eu não fiz elétrica. Desculpa. Deveria ter vergonha mesmo assim. Não vai lá, não. São de mais cadeira, eu acho. Mais uma. Não, uma, duas, três, quatro, cinco. Ah, tem cadeira, tem banquinho aí. É. Vou pegar a sentada aqui. Trabalhe mais e reclame menos. Nessa aqui, ela é muito pequena. Onde tem copinhos, tá? No armário. Você sabia? Eu vou casar com ela em 2027, daqui a 15, daqui a 5 anos. Desce maluco, licença? Facebook falou. 2027, daqui a 5 anos? Facebook falou desse jeito. Nossa. Mano, mas peraí, 2027, né? Daqui a 5 anos. Anos. Foi Facebook, cara, você vai discutir com o Facebook? Você não discutiu com a pessoa Natália, né? Qual que você foi mostrar pra comprar lá? Quer ajuda? Não é que eu peguei com o senta. Senta na poltrona. Ah, tá. Bruno, né? Pedro. Bruno. Tudo a mesma coisa. É. Eu te falei quando roubaram o cone e me culparam? Não. Foi ele que roubou o cone e me culpou. Eu não te culpei, Ariel. Você foi culpado, eu não fui. Ele roubou um cone na faculdade e o diretor veio aqui em mim. Ah, bem feito. Cuidado por agir. Acho que é pouco pra você. Onde tem pratinho, tá? O mesmo armário lá na primeira porta. Sim. Perto de lá. Não vou fazer caquinha. Deve ter no escorredor. Ok, vocês escutam um grito feminino vindo do andar superior. Vocês todos estão lá embaixo, tá? Na verdade, vocês escutam dois gritos, né? Vocês todos estão lá embaixo, levando as coisas já para os carros, para a caminhonete, que a contra Blair minha vontade. Acabou de consertar. Sim, ok, contra a sua vontade. O portão da sua casa está destruído e infectado se aproximando. Mas eu não dá pra tá. Ok, vocês sabem. Eu vou e o pessoal já levando as coisas para fora. Jeff. Aí vocês escutam um grito sufocado no andar térreo, vindo da sala. Tá um grito de pavor sufocado. E do andar superior vocês escutam um grito feminino. Muito forte. Quando você, Verônica, tá entrando no quarto aí pegar o colchão, tá? Você vê um cachorrinho sentado em uma cama. Tá? Perto de uma garotinha que está dormindo. E quando você começa a fuçar no armário para pegar as coisas, né? Você vê um vulto se levantando de uma outra cama. E começa a gritar. Que é a mãe do Juninho. A mãe, né? Da Blair. O que ela tá fazendo? O que foi? A luz na cara dela. Você põe a luz na cara. Ah, quem é você? Quem é você? Quem é você? Sou eu, Verônica. Onde tá minha mãe? Minha mãe. Tem cadê? Que perguntar pra... Cadê minha filha? Tá lá embaixo. Cadê minha filha? Tá lá pra baixo. Blair! Tá vendo Blair! Pras pessoas? Blair! Pessoal do Paraná. Você escuta sua mãe gritando, desesperada. Puta que pariu, eu vou ter que matar essa velha. Né? Nossa. Lé, cadê você? Cadê a vovó? Cadê a vovó? Eu desligo, tiro a chave. Cadê a vovó? Lé, cadê minha filha? Ela desce no andar térreo. Alice, você tá na porta chamando o restante do pessoal pra ir te acudir, te ajudar a acudir o cara lá, o pseudo-infectado, tá? E aí você vê a velha descendo, gritando desesperada, o cara no sofá olhando pro corpo decapitado, né? Aí a velha chega, o cara olha pra ela, e ficam os dois gritando. Acho que eu tô todo mundo de novo, tá vendo? Mas o Blair. Que engraçado, velho. Você vai arrumar um padrasto. Você vai arrumar um padrasto. Quem é esse cara gritando aí? Ah, não, o que você curou? Eu falo não. Pra ela se acalmar, eu dou um abraço nela, falo, não, vamos pro carro, vamos lá pra caminhonete, eu vou levando ela. Joga um teste de empatia aí pra tentar acalmar ela, vamos ver. Alguém tá ajudando? Eu. Ok, um dadinho extra pra você. Eu vou lá, vou acordar a children. Eu tô descansada. Não, a menininha ela já vai acordando, limpando os olhos assim de ramela. Um dado só. Eu tenho raciocínio rápido pra pensar em uma desculpa pra dar pra ela ali. Na verdade, você tem alguma habilidade específica pra esse tipo de coisa? Se tiver, eu dou dois dados pra ele. E onde eu tô, Jefferson? No seu carro. Criativo também. Eu sou assertiva. Já? Insensível. Botando coisas no seu carro. Sim, sensível. Todos os meus drogas. Sensível e assertiva. Ela é uma pessoa sensível. Sensível, sim. Pega dois dados então da ajuda dela. Rápido, a menininha dela. Vai acordando e o cachorrinho começa a latir, né? Balangando o rabinho, né? A menininha só vai acordando. O que tá acontecendo? Ah, nós vamos ter que fazer uma viagem. Outra. Outra. Dificuldade? 3. Eu quero meu leitinho. Caraca, hoje eu tô muito azarado. Quanto? Você vai abraçar sua mãe? Tá? Ela abraça você e continua gritando, ai, cadê sua avó, filha, cadê, mãe, cadê você? Eu olho, quem tá perto? Histérica, ela. Eu. Só ela. E aí chegando reto, quem tá entrando lá mais, alguém tá indo? Eu tô passando por ali, né? Eu faço assim. Tá indo e voltando pegando coisas. Você também, tá indo e voltando pegando coisas, colocando nos carros, no caminhonete. Ali, eu pergunto se alguém tem algum remédio, alguma coisa... Só pelo gesto. Ele fala assim, ó. Já passa assim, ó, na mãozinha. Dando um comprimidinho na mão. Né? Comprimido na mão? Eu falo assim, olha, sua mãe tá lá. Ô, Blair, se alguém tem alguma coisa aí, ó, dropou um comprimido na sua mão, tá? Vamos se acalmar, a gente vai se encontrar. Eu dou pra ela, Jeff, eu entrego pra ela. Rerola o teste. Rerolar? Eu? Você rola agora. Empatia. Um dado extra da Blair. Um dado extra do. Ajuda aí, dá uma ideia alguém. Vai, gente. Ela não ganha um dado a mais por eu ser filha dela, tá abraçando, já tá dando certo, um certo, ok. Ela. Então um dado a mais. Tá, já peguei mais. Bom, eu sou. Mas você nunca foi esse tipo de filha, né? Lógico que eu sempre fui. Sempre fui a netinha da vovó, a filhinha da vovó. Ela me via passando e já foi com a escola. Pô, caralho, essa é a menina rebelde que foi ser piloto de Fórmula 1. Não, jamais, ela sempre me incentivava. Mas minha filha, coisa de homem é o cacete, eu vou dirigir essa merda. Literalmente. Eu manter a calma, porque eu sou caixa preta e aqui dois caras. Muito bom. Quanto que eu te tiro? 3. Foi. Você vai acalmando ela, fala que a mãe dela tá na caminhonete. Ela vai contendo o choro, né? Vai se acalmando. O cara fica olhando assim também. Tô perdido. E minha mãe? Tá lá também? Ué? Oxi! Eita, parece que ficou carente o homem. Tá, então vamos. O cara ele vai levantando todo quebrado, todo. Ele mereceu. Cambaleante. Eu vou colocar pra escrever mãe num zumbi. Colar nisso. Pelo menos não foi num tijolo. Que maldade! Pelo menos você não escreveu só o papelzinho e colocou na caminhonete. Escrito vale uma mãe. Troque em qualquer loja, departamento. Tá, amigos, vocês Troque no McDonald's. Muito obrigado, Ariel. Tá. Ok, a mulher se acalma, o cara também se acalma, ele vai andando todo tortinho em direção aos carros, né? A sua mãe vai indo junto com você, abraçada aí, né? Contendo as lágrimas. O que vocês fazem? Bom, vou levando eles pros carros. Okay. Aí eu coloco ele em carro separado, falo pra ele, ó, a gente tá indo até a cidade que sua mãe tá. Uhum. Então, Miguel, o cara aí, Boemas, até a cidade. Aí no meio que a gente pergunta... Ele, você fala isso pra ele e fala, tá, eu acho que minha mãe morreu. Não, certeza? Você tinha falado que ela tava na cidade blá. Fala uma cidade qualquer. Eu acho que quando eu tinha 12 anos ela morreu. Você tá confusa, cara. Você acabou de despertar de um sono muito profundo. Então a gente já se recupera essa confusão. É, eu fui operado da fimose, é verdade. Eu dormi. Vamos. Eu posso andar de roda gigante? O cara tá dopado ainda. E o cara vai sentando... Qual carro? Vai sentando onde? Qual carro? No do Jé. Carro do Robert, carro do Jé. Do Jé. E caminhonete, vocês têm fora as motos. Ele vai sentar no carro do Jé. Então ele vai com o Jé. Demorou. O carro do Robert tá o Chapo. É o Chapo. O que mais interessante tá no seu carro? Boa. E a moça lá do Braço de Ferro. A moça do Braço de Ferro, ok. Tô protegido. Não pode morrer o médico. Beleza. É, eu acho que também a... Não, eu tô com vocês. Mas a caminhonete, cara, três pessoas na caminhonete. E quem sai? Eu, você e a Camila. É, na verdade, seria... Não, tem a minha mãe. Teria que ser eu. Joga sua mãe na caçamba. Eu acho que ela vai querer ir de outro veículo. Ó, eu vou na caçamba. Eu quero ir de outro veículo. Ah, você vai de moto? Ah, não, então eu... Eu vou de triciclo com a Children. Fazer ela se divertir um pouquinho. E o cachorrinho? Hã? E o cachorrinho, vai junto? Vai naquelas bolsinhas do lado, assim. Eu furo o pneu do triciclo. Hã? Antes de eu entrar na caminhonete, eu furo o pneu do triciclo. Eu vou furar o pneu. Eu vou furar o pneu da sua caminhonete. Então eu sugiro que você não fure o pneu do triciclo que eu quero ir. Furtivamente. Sério? Não, bom. É que faz muito barulho isso aí, isso que é foda. Tudo faz barulho, né? Eu tenho que fazer alguma coisa, Jeff, pra dar uma... Isso, tu pode reduzir o barulho. É, pra reduzir o trocar, trocar o escapamento, dá pra gente fazer esse barulho também, relaxa. Escapamento lá do triciclo. Reduzir o máximo possível. Joga dados. Eu posso jogar os mesmos 6 dados? Sim, 3 sucessos. Foi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Muito parece que ficou silencioso. Bom. Parece que é o triciclo mais bom. Silencioso que existe. Você pega no laboratório do Robert, você vai lá e pega dos equipamentos dele, você pega manta de isolação térmica, estoura a porta da geladeira, pega mais um pouco de manta de isolação térmica, vai lá, enrola no escapamento, faz uma isolação acústica com aquilo que resiste ao calor, mete silver tempo e volta tudo aquilo. Sucesso. E consegue abafar um pouco o som do triciclo. Tá. Quando você está fazendo isso, você vê zumbis se aproximando. Eu saio correndo. Então, você termina... Eu terminar, entro na caminhonete de novo, dou aquela batida no lado da caminhonete. Você termina de fazer isso e aí você vê da saída, do lado da saída principal para onde vocês vieram, tá? Você vê um pequeno grupo que vai se tornando cada vez mais numeroso de seres infectados caminhando na sua direção. Batendo o lado ali. Gente, eu comprei esse daqui pra ser longe, cara. Bora, vamos embora, galera. No meio dessas pessoas infectadas. Tá? Não vai colocar coisa nas pessoas, não. A gente tá de boa. Você vê que tem... Um deles que é pequeno, é diminuto e muito veloz. E ele vai correndo entre os infectados. Aí ele para, se agacha, olha na sua direção. Na minha ainda? Quando os infectados vão lentamente se aproximam dele, tá, vão passando. Você vê ele correndo no meio deles assim. Vai, para assim na beira do acostamento, assim, perto de outra casa. Para, fica olhando. E vai indo na direção de você. Dá tempo de você entrar na caminhonete, avisar os outros antes que eles cheguem até você. O pessoal começar a demorar muito, eu vou ligar, vou sair fora. Ok, você... Eu peguei todas as minhas drogas, tá? Todas as suas drogas. Vou dar uma velocidade que dê pra eles me alcançarem. Lógico. Certo, ok. Você vai, ah, tá, né? Entra na caminhonete, dá partida. A chave dele. Dá partida. Dá uns tapas assim no capô, chamando o pessoal, né? Vê todo mundo através do portão, todo retorcido ali na frente da casa do Robert, né? O pessoal entrando nos carros já prontos para sair. Você liga o carro e vai? Liga o carro, vou indo numa velocidade que depois eles me alcançam. Vai indo na direção dos zumbis ou contrária? Vai indo na direção contrária, que é de onde vieram os motoqueiros, tá? Desviando das motos ali, e você deixa a galera para trás. E vocês vão fazer o quê? Tá, a gente tá com o lugar, meu bem. O barulho que a gente fez aqui. Ok, o que vocês fazem? Da Europa já. A Blair tá salva. Blair, a Alice e a mãe dela estão salvas. Fih, peguei os Paranauê, que tinha pegado no quarto. Peguei a Tilden, peguei os dois dogs e peguei o Cat. Aham. É. São cada um em uma mochilinha. Ok. Uma mochilinha. Pra ficar legal. Você tá no triciclo, ele tem um maleiro atrás. Exato. Joguei com os três lá. Os quatro, que é criança também. Brincadeira. A criança da garupa. Você tá parecendo como é que é a caixa de Skrull. Como é que é o nome do alemão lá? Físico. Jeff, deixa ela primeiro. Esse. Depois o Jé, motoqueira, eu vou fechando a turminha. Como? Eu vou por último. Tá, quem que sai primeiro? O Jé com o carro dele. O Jé com o carro. Não, não, depois... o Jé com o carro não. Por que não? Porque eu jogo o carro NPC. Então ele sai no meio. Tu tá com o carro. Então, mas esse é o meio, são quatro. Meio é dois ou três na posição. Ok, o Jé não é o primeiro. Não, o primeiro é ela. Ela já tava do lado de fora. Então, é ela, Jé, Tamires e eu. Não, não, o Jé não. Tamires, Jé. Tamires, vai dar ruim okay, pra você sair. É, eu sei, não tem problema. Você vai de triciclo? Vou de triciclo. Ok, você passa pelo vão do portão todo torcido, vai lá, pega o triciclo, liga ele e vai saindo. Larga o Jé e o Robert pra trás, presos dentro da casa com o portão trancado. Torcido. Nossa, é verdade. Tá tudo fodido os portão lá. Eles vão ter que catar a moto. Porque a caminhonete não roubou o portão, não atravessou o portão, porque tinha um caminhão na frente. O portão tá bloqueando a saída deles e os zumbis chegando. Oh, verdade. Esquecemos desse detalhe? Pede pra tia do braço de ferro ajudar. Presumo-se que ela consiga. Não, Jeff, tô olhando o estado. Qual é o estado do portão? Crítico. O portão ele tá torcido, tem um rasgo nele, que é onde a caminhonete bateu. Certo? Que é por onde a Verônica conseguiu passar, se esgueirar, por onde a Blair passou. Mas o. Na hora, Jeff. O. Chapo, corre no meu quarto, pega o tanque de oxigênio, põe na frente do portão. Dá um tiro e depois eu vou atravessar com o carro. Tanque de oxigênio. Bum! Ok. Ok. É isso, fizeram isso. Tá. Tá encostado o caminhão no portão ainda ou não? Não, né? O que foi? O caminhão. Não tá encostado no portão. O caminhão não, ele foi pra frente. Mas dá pra passar um carro ali se tirar o portão. Dá pra manobrar e passar. Não precisa nem pegar o tanque de oxigênio, gente. É só puxar o portão. Puxar o portão que tá explodido. Portão de correr, meu bem. Desenhar de lá de cima é só derrubar. Easy mode. Ok, você tá subindo pra pegar o tanque de oxigênio. Correndo? Correndo! Correndo? Quão rápido você corre? Mais rápido que a polícia dos Estados Unidos. Porque eles passam toda hora o muro lá e correm. Isso qualquer um faz. Os caras vivem à base de donut? Não, os da fronteira não. Os da fronteira os caras são rangers. Ah, agora, né? Agora eles ficam mexicando pra fora de lá. É, eu sempre fico mexicando. Tô correndo com os africanos da... Os Quênia. Tá, vamos ver. Vamos ver se você é rápido mesmo. Joga aí um teste de velocidade. Abriu um pacotinho de salgadinho na Somália. É isso. Caraca, que sacanagem, velho. Esses caras são muito pesados. Você sabe qual que é a região mais populosa da Somália? Olha, não foi. Não, olha e vem a piada. E vem. Depende da direção do vento. Ariane não entendeu. Não, mesmo. Somália. Somalianos. Essa é mais populosa agora. Tô confiante, eu era coiote, um tanto de pessoas. As pessoas lá, elas passam polícia. Tanta fome, eles são tão magros por conta da comida, que aonde bateu o vento é onde eles vão parar. Você sabe que não tem Globo Esporte na Somália? Porque depois do almoço. Ai, gente, eles me pediram das pessoas, que coisa feia. Não, caraca, é pesado. Sério, pesado, né? Físico malhado. Claro que a pessoa é pesada, olha o tamanho do lanche que o menino tá comendo. E de verdade, gente. Ah, você começou a estar jogando. Mamô, deixa eu tirar uma foto da Mara. Religioso, como será? Eu tenho fé? É meu Dio, é meu Dio, é meu Dio. Mexicano ou italiana, porra? Ajuda. Tá, ajuda o religioso, vai, joga aí. Linda Deus. Dois sucessos. Tá. Ok. Você vai subindo correndo. Entra lá no laboratório dele. Vai lá, pega o tanque de oxigênio. Meio pesado, grande assim. Acho que deve ter conseguido. Um galão assim. Ela tá, não, não tá acostumada não com os meninos, ela fica... É o grandão de 200, 200 litros? Não. Nossa. É, acho que é 50 litros, 50 litros. O grandão de 50 litros? Olha que rapaz forte. Dá, dá pra pegar. Pega aquele negócio, põe no ombro, vai lá descendo com dificuldade, tá? Quando você tá descendo, você olha pra trás, onde os fundos da casa foram explodidos pela enfermeira. Você olha ali, tudo arrebentado, e você vê três infectados entrando, trôpegos na casa, tá? E você vê mais uma porção de mãos por cima do muro, e você vê mais uns quatro assim já pulando por cima do muro para dentro do quintal. Fodeu. O que você vai fazer? Aceitar. Quão perto os zumbis dele? Ah, coisa de uns 5 passos aproximadamente. Então a Al-Qaeda tá tocheando. O quê? Al-Qaeda. O quê? Kalahu. A moça do braço de ferro. Moça do braço de ferro, o quê? Tá atirando. Tá atirando. Ela não vai ficar sentada no carro. Nem ela, nem o tio Sam. Tomar banho, né? Eu tô falando isso. Eu que sou médico manco. Os dois são só fortes, cara. Estão dando cobertura lá fora. Então, ok. Então tá, ela tá atirando. Se ela tá acertando ou não, eu não sei. O que você faz, Chapo? Bicho, como que é seu nome, afinal de contas? É o El Cutelo ou Steve Esteves Romero? Steve Esteves Romero. É o Chapo. Steve Esteves estarás. Steve Esteves. O que você vai fazer? Ah, eu jogo o cilindro em cima dos zumbis. Sério? Vai buscar. Joga em cima dos zumbis e sai correndo. Morre. Morre, caralho. Verdade? O que você fez com as fichas? Ah, achei. Galão de gasolina de 50 litros. É, nada demais. Hein? Vocês querem usar eles ou pegar? Cabo. O que a gente quer, amor? O que a gente precisa? Essa ficha são como é os personagens. Usar os caras. Ah, sim. É, infelizmente. Não acontece. Vai jogar mesmo o tanque de oxigênio em cima? Vou. É. Certo. Jogou o tanque de oxigênio em cima. Joga o um teste aí de você arremessando esse tanque em cima deles. Quantos litros, certo? Quantos litros? 50 litros. 3 zumbis. Jogar um tanque em cima deles pra pará-los. 2 sucessos. Só? Um tanque de 50 litros? Ah, o cara é um cara forte. Você que fez isso. O cara é parrudo, velho. 50 litros. É, aquele tanque pesadinho. 3 sucessos. Ele vai ser uns 70 quilos, mais ou menos. É, ele pesa pra caramba. O galão pesa. É, então. Cheio, mais não. 3 sucessos. 70, 80 quilos. 3 sucessos. Eu vou perguntar 6. 3 sucessos. Quantidade de desses que jogar, números pares é um sucesso, números ímpares é falha. Se tirar um 6 e rerola. Então tem que jogar corte físico malhado. Eu tenho que jogar a quantidade de dados ali pra tirar 3 sucessos. Confiante. 2 sucessos. 1, né? 1 sucesso. Passou, né? Impaciente. Impaciente. Impaciente. Então tira um dado. Hã? Então tira um dado. Você quer jogar isso na pressa, mas tanta pressa que você sacrifica a precisão. Triste, hein? Deu ruim. Deu ruim. Robin, achei a ficha também. Na verdade, a gente tem lá o militar. aposentado também. Já tá esquecido dele. Vamos lá, Denise vai jogar, ó. O Jerison já tá esquecido que existia na mesa, hein? O personagem dele, eu tinha esquecido dele totalmente. Boa de pontaria. Dois anos no exército. Intimidador. Tô descansado. Ô, louco, na sua época no México, atenta, você carregava muito gás nas costas quando você roubava dos caras que sua família passava. Puxa uma K-45. Passava necessidade, velho. Tinha que levar nas costas do vizinho mesmo. Levava pra. É louco. Meu! Joga alguém 4 dados pra Denise, 3 sucessos. Ô, detalhe: ele é açougueiro. O cara carrega um boi. Não é carregado. Açougueiro não carrega. 3 sucessos. Carrega do caminhão até o açougueiro. Do caminhão até o. Cinco figurinhos até a mesa. Parece que ele não é ele carregar na mão, né? Carrega. E aí, jogou esse tambor ou não? Aí os meus sucessos não contam, né? Dados não mentem. Boa. Mas eu trouxe esse. Três sucessos. Rapidamente, esses três zumbis estão dentro da casa. Você vê eles vindo. Ergue o tambor. Joga em cima deles, tá? Os dois da frente que estão vindo na sua direção, estão mais próximos. O tambor bate assim de lado neles. Joga os dois pro chão, tá? E aí você vê aquela moça que estava no ônibus com você. Ela entrando com a arma dela apontando assim por cima da sua cabeça e atirando no terceiro zumbi, nos outros que estão pulando o muro lá, tá? E nesses dois que estão no chão, sem acertar o tanque de oxigênio. Oh. Graças a Deus. E aí ela grita pra você alguma coisa que você não entende, tá? Te dá um cutucão. Ela te dá um cutucão com a arma e aponta ela pra você o galão de oxigênio. E aponta lá pra fora. Um zumbi já põe a mão assim, já ergue a cabeça, tá, mete um tiro nele. Pega o tanque de novo e sai. Saiu correndo, ok. Saiu correndo de novo. Ok, tá. Chega lá fora, vai lá no portão, põe o tanque de oxigênio lá. Quem vai atirar? Atire, então. É verdade, já tô fora de lá, né? Você já tá fora. Eu tava pensando. Tá indo devagarinho ou você tá parada? Não, tô indo. Tem muito zumbi ali fora? É quando eu vejo que o pessoal tá chegando tem mais bastante, perto. Eu vou apertando. Uma das armas que eu consigo acertar. Consegue. Consigo? Consegue. Não, mas a gente tá no carro. Tem bastante, ó. E começa a se juntar mais. Saindo da. Mais zumbis vão saindo. Mais zumbis vão saindo da. Você não tá indo devagarinho esperando todo mundo sair da casa? É, mas aí eu vi que o pessoal tá chegando mais perto. Eu vou acelerar, senão vai chegar ainda. Ainda assim ela consegue atirar. Ah, tá, então tudo bem. E os zumbis eles vão se aglomerando cada vez mais, saindo das casas próximas ali. E vocês notam que uma turba de zumbis. De mais ou menos uns 10 metros de comprimento, tomam conta completamente da rua. Eu vou começar a atirar. Puta que pariu. Dois sucessos, Jeff. Dois sucessos? Suficiente para acertar o tanque de oxigênio. Ele explode. Concentração. Não, eu nunca já. Abri o teto, o vidro assim, ó. Intuitiva. E já tô. Já tô na primeira, que é como o automático manobra. Eu vou atirando pra mim conseguir limpar o caminho pra eles saírem. E pra mim passar com o triciclo também, porque eu tô com uma children, né? Ok. Eu tô com Eu ainda tô de roupão, tá? Eu peguei minha roupa, mas ainda tô de roupão. Eu tirei um dado porque eu tô atirando em cima da moto, tá? Não, eu tô cheio. Bastante, né? Você acha que não anda nem tão sozinho? É doido. Moto tá em movimento? Eu tô só metade, já não sobe. Você não tinha essa parte de baixo aí? Hã? Eu fico com tudo restinho. Par é bom. Ímpar é ruim. Não, que novo. Ruim. Hoje só tá dando dado ruim. Só tá dando rodado ruim. Já quer, então. Quanto sucesso eu preciso, mano? Só dado ruim. Você quer fazer o quê? Dar cobertura pra eles? Segurar os zumbis pra eles não chegarem. Você isso. Também. Quantos dados? 3 sucessos. Eu tenho 5. Ótimo. Ô, louco, deu mais. Eu 3 sucessos. Deu bastante. 3. 4. Ô, Jeff, abriu o portão? Né? É. 4 sucessos e 2 6, né? Você rola mais 2 dados. Um 6. O 6 desse aqui é vermelho, ó. Ah, tá. Isso qual? Esse é um par. Opa, outro 6. Mais um. 5. 6. O que acontece? 7 sucessos. O portão, o tambor de oxigênio, ele explode, tá? E ele abre um rombo no portão. Passa um carro? Passa um carro, mas não com facilidade. Pode ir, Gê! Pode ir! Seu carro é blindado, velho. Não vai arranhar. Sim, marca, não. Então, porra, filha pra trás. Você era o mais fácil ter feito o que eu falei. Começou a ouvir, tipo, o pessoal tá hesitando a sair. Você ouve a explosão. Vocês veem a explosão. Tá? Fogo subindo, aquele som ensurdecedor. Tá? Quando vocês escutam aquele som absurdo, vocês vêm lá do fim da rua, correndo de quatro, como se tivesse de ponta cabeça invertida, tipo a menina do Exorcista, outra bocarra vindo. Da onde vocês estão, vocês escutam o estalar dos dentes dela, assim. Mas ela tá aí pra onde a gente tá indo? Na direção de vocês. Indo por trás da horda de zumbis. Atrás da horda de zumbis. Atrás da horda de zumbis indo na direção de vocês. Mas você tô lá na mira. Tá atrás. E a galera que tá lá dentro da chácara? Mas eu já tô lá na mira, não tô? Já. Vocês estão metendo bala, tá? E os zumbis eles vão se aproximando. E vocês vão atirando. E vocês veem aquelas fileiras de zumbis caindo, sendo substituída pelas fileiras posteriores. Se eu vejo que eles estão demorando muito pra sair, mesmo depois da explosão, provavelmente deve ter derrubado ali o portão, vou acelerar. Porque senão vai dar ruim pra nós também. Aí fodeu. Tá, ok. E eu vou deixar o Jé primeiro porque o meu carro é blindado, então é melhor ficar na traseira. Certo, o Jé ele vai. Ele vai. Passa com o carro arranhando tudo, o carro dele. O carro dá uma enroscada ali no trilho do portão. Eu dou uma buzinada também. E aí você consegue sair com dificuldade, dá uma enroscada no portão. Abre mais um pedaço dele, mais um pouquinho, consegue sair e vai em direção ao restante do pessoal. Ah, não consigo sair, porque senão ia dar. Vocês continuam metendo bala e segurando, retardando os zumbis. Nisso, o Bocarra chega até no meio da horda, já tá no alcance de tiro. Agora de vocês. A gente vai ver os motores é fortes. Vai ser esse mesmo que eu vou querer matar. Vamos pisar fundo. Vamos sair daqui. Tá, então joga um teste de direção. Ah, e por que não? Então no apocalipse. Abri o testinho, ó. Tatinho aí, solar. O Mohamed, vai atirando. Vai ficar em cima atirando, então. Atirando no bocado. Então, atira no bocado. Cinco sucessos, ele tá oculto no meio da multidão. Parece que vai dar fácil. Uxi! Mas parece que eu vou pra Fórmula 1 agora. Cinco sucessos. Puta! Atinge ele. Ele cai pra trás. Que munição você tem? Não sei, eu peguei uma dos caras tinha. Daquelas armas que eles estavam, não sei o que é. Munição normal. Munição normal. Mete o tiro certeiro. Eu não jogo, tem que ser tu. Porque eu sou mestre. Mete o tiro certeiro na cabeça. Na cabeça. Tá naquilo que você acha que um dia foi a cabeça. É. Cai pra trás. Levanta meio desnorteado, andando de lado, cambaleando. Quando você dá uma chinelada numa barata, numa aranha. Tá? Vai trombando uma porção de zumbis novo. E continua correndo Chegou na direção de vocês. E aí vocês veem o carro do Robert. Sete sucessos. Michel tava aqui, ele viu. Sete. Ok. O carro dele passando pelo portão, estourando o restante do portão, virando uma curva fechada, ganhando a rua e indo atrás de vocês. Tá? O Bocarra nesse meio tem. Mas ele tá impaciente. É, ele tomou um tiro. Três sucessos eu preciso. Conseguiu. Olha lá. Três sucessos. Fácil. Quatro sucessos. Nesse momento, ele ainda um pouco desnorteado, ele salta por cima dos outros zumbis, cai em cima do carro do Robert, tá? Arranhando a pintura, arranhando a lataria, com as mãos, com as unhas dele. Tá? Você escuta o som do arranhar dele em cima do carro e começa a tentar abocanhar o carro. Cara, tá tão bonito. Era novo. Tá atirando de novo nele, tá? Tá atirando nele de novo? É uma sonata. Cinco sucessos. O louco, mas ele tá mais oculto. Tá atrás do carro. Tá em cima. Mas é meu carro, olha isso. Ele caiu atrás. Ah, ele caiu atrás? Atira no para-brisa dele então, porque eu tirei dois. Ah, é? Aham. Pá, um tiro no para-brisa. Ela tá o para-brisa fica com a marquinha de bala. Ela tá quanto na minha frente? Dificultando a visão do seu olho esquerdo. Ela tá quanto na minha frente? Uns 100 metros, mais ou menos. Ou 50 metros. Quando agora é a hora que eu vou acelerar o máximo que eu posso também. Porque todo mundo já saiu de lá. Tá, vocês vão acelerar e vão saindo dali. Eu não atirei em você, eu atirei no bichão e errei. Mas eu ravo pra cima. Assim, roupa baixo, caralho. Não é, Roberto Baixo, é que o cara foi caindo, né? Então eu fui tentar. É, você vê ele pulando, você vai assim, ó. Exato! Tava fazendo. Não, foi assim, ó. Pá! Acontece. Não vai caçar passarinho com a cartucheira. Pá! Mas parece que eu vou acabar batendo uma moto. Caraca. Tô acelerando mais. Você que sabe, eu tenho uma children atrás. Parece que eu tô cocainado, né? Peso morto a menos por mim. Tá, vocês. E três cachorros, né? Dois. E um gato. E um gato. Uma criança. A criança, foda-se. Ai, gente. Se algum dos animalzinhos ali acabasse machucando, velho. A gente vai ter ver. Um médico sem mão. Olha. Vocês vão acelerando. E você se afastando, é deixando aquela horda pra trás. Você matou sua avó, caralho. Exato. Que você cachorro? Acha que bocarra é ruim? Você não viu humanos. Vocês vão acelerando, deixando aquela multidão, aquela horda de zumbis pra trás. Tá? Vocês ainda vão vendo que das casas próximas, não as casas que estão na frente, já tinham sido limpas pelos motoqueiros, mas as casas de trás, vocês vão vendo mãos se projetando por cima dos muros, corpos putrefatos se jogando por cima dos muros, tá? Caindo no chão, se erguendo naqueles quintais e andando, alguns correndo, outros vomitando em direção a vocês. E conforme vocês vão passando com seus carros, esses corpos vão tomando as ruas atrás de vocês. Mano, e tá vão fechando as férias. Depois, véio, vai dar uma merda, a gente tá férias não, mas é carnaval, né? A galera vai pra... E aí? A galera vai pra lá em peso, né? Tá, vocês conseguem deixar todos os infectados para trás e vão seguindo pela estradinha de terra ali dos condomínios de chácaras até vocês saírem no meio do milharal. Ah, não. Não o quê? Não, milharal não. Canavial. Canavial, pronto, que é a maior probabilidade. É, milharal aqui no Brasil. Mas ali só falam de maluco, tem milho. Não, não tem. Não, milho é soja. É soja. Isso é soja. E nem aqui no, em São Paulo. É, milho é soja que tem lá, não é cana. Por que você não quer milho? Que não. Porque ela assistiu Colheita Maldita, provavelmente. Você sabe que pode mudar a plantação, que se for ter, vai ter coisa não igual. Nós estamos jogando Stephen King ainda. Ok, mas pode ser cana. Se for milharal, eu quero um campo de beisebol, tá? Vamos ver. Par é bom, não é milharal. Ímpar é milharal. Par. E canavial? Okay. Você sai no meio de um canavial de paixões. Você é no meio do canavial. Mudou sua vida, é isso? Pô! Gente, qual o negócio com o milharal? No meio do canavial, vocês pegam uma estrada de terra e vão seguindo ela. Que direção? A cana parece estar boa? Ela vai chupar. Alta. Tá ouvindo isso? É. A cana tá alta. Isso deve ser de ainda, não tá, ainda não tá no ponto de corte, mas já tá bem altinho, choveu bastante. Ah, dá pra pegar já um. Já tá na altura, assim, do da visão. Não ia ter água pra ferver o milho, né? Essa trilha sonora do The Last of Us. É? Da hora. É muito foda essa trilha sonora. Da hora. Quem tá atrás de mim? Atrás de você? O Gé. O Gé e o Robert. Eu vou... Tô acelerando. Ok. Eu não. Tu vai bater. Não é em mim, você vai bater no Gé. Por mim. Você vai desacelerando. Você não vai pegar. Você fica no meião da rua? No meião da rua? É? Tá, o Gé vai chegando, encosta em você. Tá? Vai mantendo o mesmo ritmo que você. Eu tenho que parar. Vai parar? What? O que você tá fazendo? Ô, Jeff. Eu não vou parar, não. Você tá parando, o Gé vai brecando, freando o carro. Aí para junto com você, buzina, buzina, buzina. Isso, continua buzinando. É, não, buzina já é muito burro, já é tão burro assim, amor. Pelo amor de Deus. Ele dá sinal de luz. Já não, ok. Ele dá sinal de luz pra você. Aí ele põe a cabeça. Vamos aí, pô. Calma aí, mano. Você não tá entendendo, a comida vai acabar. A maior fonte de energia que a gente vai ter é isso aqui. Vai por você mim. Você é tudo brincouro. Você quer ficar chupando cana? Nossa. Posso matar? Sim. Posso matar? Leva o cachorro. Mas é mais fácil estragar a comida normal do que cana estragar. A gente tá no estado de São Paulo, a gente vai achar cana em qualquer lugar. Você vai trombar no carro? A gente não vai continuar aqui. Você vai bater no carro dele? Eu vou desviar. Pelo canavial. Jogar assim na cana e voltar. Ah, direção. Vamos lá. Olha, eu já não vou nem precisar quebrar a cana. E aí você vê o carro do Robert vindo com tudo, entrando pelo meio do canavial. tentando passar do lado de vocês. Jeff, eu vejo que eles pararam atrás de mim e eu diminuo. Pararam, eu não paro, mas eu diminuo. Vê que eles pararam. Dá uma diminuída, eles estão parados lá atrás. Quatro sucessos. Três. Quatro. Se fosse soja, eu acho que seria melhor que canavial aí. Em cima, hein? Vai atropelando as canas, tá? Cria uma rua paralela e toma a dianteira deles. Um monte de cana caída pelo chão. Vai catar a cana. É quase cansado, confiante. Raciocínio rápido pra poder desviar. É bem mais fácil a gente. Mas ela dura pelo menos umas duas semanas tranquilo. Dura mais até, João. Aqui. Pra prever o movimento. Entendeu? Vamos tomar uma garrafa ali, dar uma energia que a gente pode ter. Sem ter o problema de acabar comida, essas coisas. Olha, Elza, se puder. Se puder usar 15 anos. Ah, meu bem. Tá, você pega as canas, então. Enche as bolsinhas laterais ali do triciclo. Sem contar que dá pra matar alguém, porque lá tem tudo pra comer. Põe um pouco no baú, né? E pega um suprimento de canas. Show. Você tem noção? Será que você pegar cana? É álcool? Combustível. Você sabe fazer? Eu quero ver se um dia essa cana te salvar. Aí eu vou rir. A verdade é assim. Ajudou? Não come. Como que é? Mas ele ajudou a derrubar as canas? Eu quero ver, não deixar pra mim. Não, não, vamos, vocês entrarem no negócio da... né? Boa, boa, boa, boa. Tá, você pega as canas, monta no triciclo de volta. Show. Né? E vocês vão, seguem pelo canavial. O que vocês fazem dentro do canavial? Para qual direção vocês vão? Qual que é a intenção de vocês no momento? Tem algum jeito de eu saber norte, sul, leste ou oeste? Tem. Dá para ter uma orientação básica. Ah, tá. Então a gente vai dar a volta ali até... Você tem mais ou menos uma noção de onde que fica a estrada, por exemplo. Eu vou abrir o GPS. Porque, não, mas a estrada, eu quero evitar estradas, na verdade. Eu quero fazer a minha viagem toda por estradas secundárias, daqui até Barra Bonita, ó. Porque... O rio é a nossa melhor opção. Se a gente for pro estrada, vai estar com um carro, vai estar com um barco, teoricamente. A gente começou em Araraquara. A gente trouxe o barco? A gente foi fugindo porque Araraquara... Mas lá provavelmente vai ter. Vai ser do lado. Que barco? Que tem na casa dele? Não, vocês não pegaram o barco. A gente foi levar um menino, um homem. Mas dá o jeito. Tá. Apesar que o barco estava num trailerzinho... E por estrada secundária. Você conhece as estradas secundárias? Eu conheço. O GPS conhece. Se ele não conhecer, Google Earth conhece. Eu conheço, Jeff. Pega satélite ali, ó, vai até onde eu tô, dá uma olhada meio por cima, dá pra se orientar. Tá, dá pra se orientar. Você pega as estradas de terra ali e você vai seguindo então ainda por elas. A internet ainda tá pegando, agradeço. Por enquanto tá pegando. Ô, e Jeff, vocês vão seguindo em direção à Barra Bonita? Então, é isso. Eu tô vendo que tá todo esse caos. Ah. Eu quero fazer o seguinte, já que eu tenho um geradorzinho de mão e tal, então dá pra eu manter o meu celular carregado praticamente por um bom tempo. Uhum. Então, eu vou aproveitar, eu vou entregar pra Alice meu celular, vou falar, ó, vai pegando a maior parte de região possível pelo Google Earth ali por cima de satélite, vai tirando o máximo de foto que você pode. A gente vai ter um mapa digital aqui, tranquilo, de uma vasta região do Brasil. Você consegue usar offline, né? Não, sim, mas daí é mais complicado, como o satélite, por exemplo. Você vai ter que fazer download do mapa do offline. Tem que fazer download antes. Olha, no meu tem. É 3G. No meu tem, já. Mas você é rica. É 4G, mas não é mesmo. Mas não é mesmo, você tá no Brasil, qualquer forma. Eu já tenho baixado o mapa todo no Brasil, meu bem. Ah, tá, então tudo bem, você precisa disso. Você tem? Tenho. Cadê? No meu celular, pode pegar lá. Não, a Verônica. A Verônica vai ter também. É Easy Mode, é básico da Samsung isso aí, aplicativo básico deles. Easy Mode. Free ainda. Dá uma bolinha aí. Free ainda, hein? Dá uma bolinha aí. Tô roubando mesmo. Não. Por uma bolinha é mapa em papel ainda. É guia 4 rodas. Só aproveitar que tem internet, a gente pelo menos pegar informação por satélite. Tipo, como que tá a cidade, onde tá mais lotado. Hã? Vocês, um guia 4 rodas, vai ser 3 bolinhas no mínimo. Ô Jeff, então eu falo pra Alice vendo já que ela tem, e vendo pela lá na cidade, tipo, como que tá o caminho, qual é o melhor caminho pra gente pegar, quando chegar em Barra Bonita, os locais onde tá mais cheio de zumbi, quais os caminhos mais fáceis pra gente pegar até lá. Mesmo que a gente tire agora, a gente não sabe até quando que vai a internet, então dá pra gente ter uma ideia. Certo. E onde tem barcos ainda. Como é que faz? Puta, pra mim, ficar drogado, ficar no banheiro sem nada. Drogado. E ver onde tem barcos ainda, Jeff. Barbonita de Dourada, Barbonita dá o quê? Uma hora mais ou menos. Meia hora? Pela estrada, quando ele tá indo pra estrada de terra, uma hora. É, uma hora. E ver aonde tem barcos ainda. Então hoje eu vou mandando uma mensagem. Mensagem? Pra quem? Os militares falando que eu estou chegando num carro. Uma caminhonete. Como que é a caminhonete? Preta. Uma Ranger preta. Básico. Ranger espaço de gano com a Ranger preta com um triciclo atrás. Mas bom, um gente, palio. Tem que apassar se você vai dar trabalho, senão vai ser e complicado. Viu, amigo? O médico, primo, vai ter que dar uns tranquilizantes aí na... Pode deixar. Trouxe alguns. Então tá. Porque senão vou dar trabalho, não. Como pessoa começa a achar que eu drogo, entendeu? Pode matar também. Pode matar. Ele economiza droga. Né? Certo, vocês vão chegando então. E cana de açúcar. Barra Bonita. Tem caminho até a Barra Bonita? É. Provavelmente sim. Tem. Você não vai pegar o caminho todo, mas dá pra você sair no. Ô Jeff, antes de começar qualquer tipo de treta, você me avisa que daí eu quero ir embora antes de começar a cena. Porque senão eu não consigo ir embora antes de terminar a cena. E a gente acorda amanhã, tipo. Que hora que vocês querem ir? Não, é. Vai mestrando. Quando for chegar a treta mesmo assim, que vai trocar de cena, aí você me avisa. Então não vai ter treta, vai ficar aqui direto até assim. No problem. Quando não acabar a cena, não vai. É, fala isso que você acorda de boa. Eu não. Vocês vão chegando próximos de Barra Bonita, finalmente. O exército respondeu? Graças a Deus. O exército, depois de uns 15 minutos, responde pra Alice. Aguarde perto da eclusa. Vamos enviar uma equipe de extração pra lá. Achei que eu ia falar pra você. Mas é lógico. Lógico pra ela. Vocês que se fodam. Cara, a gente mata a equipe de extração, que a gente viu que eles são bem fáceis de matar. E pega o veículo dele. Pega o veículo. Lógico, né? Foi eu que não fui perder toda a credibilidade. Vocês vão chegando perto da cidade e saem da estrada de terra, tá? Vem a saída da estrada de terra, numa estradinha vicinal que dá acesso à cidade. Vocês vão saindo ali nessa estradinha vicinal. Vocês veem que ela tá tomada por diversos carros. Tá? Muitos carros abandonados. Certo? E vocês conseguem ver que tem corpos caídos na estrada. E diversos zumbis trôpegos andando aleatoriamente por entre os carros. Vocês estão falando isso na internet? Na verdade, pra pegar entrar na cidade mesmo, circundar pela orla ali, é pra mestrar, se fluvial, e chegar até a eclusa, vocês têm que ir desviando por esses carros ali. Estão cercados por zumbis. Você acha que a gente consegue dar a volta na cidade e entrar pelo outro lado? Pelo outro lado? É. Porque o ponto principal de sair da cidade é um só. O outro não é tão usado. Na verdade, Jeff, como a gente está em vias secundárias, Barra Bonita é tomada em volta também por fazendas, essas coisas, certo? Sim. Continuar por essas vias secundárias, sempre tem aqueles bairros novos, aqueles bairros mais isolados, que tipo, eles terminam em uma hora que não tem, tipo, não é mais... Perímetro urbano. Não é bem perímetro urbano, mas tipo... Tipo a casa da Tamires aqui, se você continuar depois do cemitério, você vai parar já no outro chácara. Você vê ali que chega uma hora que não tem nem asfalto mais. Já começa já a parte de terra. Tenta entrar por esses lados na cidade. Cortava o pedágio por lá. Então. Pedágio tá real? Hã? O de 12. Que era 12 na época, né? Agora é 16. É. Cadê Dourado? Que é onde vocês estavam. Trabiju. Boa Esperança do Sul. Todas as 15 pessoas moram lá, só na hora. Santa Clara Eco Resort. Aqui deve ser Dourado. Nossa Esperança era ir até a praia pra pegar um iate. Pra ficar no iate. Sai pelo rio, porque a gente não ia daqui até São Santos de carro. Bocaina ali, tem que pegar a estradinha de Bocaina. Em algum mar. mar, alguma coisa do tipo. Quase todos. Chegar no litoral, mar, né? Chegar no litoral, pegar o iate e ir pra uma ilha isolada. Agora a gente tá pensando de. Na estradinha de Bocaina, cruza aqui. Né? Chega em Itapuí. Cruza aqui. O exército fez uma base em Goiás. Passam um pedacinho aqui. Potunduva. Potunduva. Ah, não é perto, não é em Barra Bonita, é inclusa. Pertence à cidade, né? Não pertence, lembra quando a gente foi lá? Sim. Não lembro. É na cidade, é praticamente fora da cidade. Tá, vocês estão indo pra Inclusa então. É. Não todo mundo conhece. A Inclusa fica aqui em Potunduva, se eu não me engano. Foi ele. Ele bateu o negócio e ele caiu. Ah, Potunduva. Agora fui eu. Agora foi você. Agora fui, pô. Certo, dá pra vocês circundarem. Ah, falei que dá. Eu não confio na gente. Pra vocês irem circundando a cidade. Ô, Jeff, quantas horas de viagem que deu? Porque a base do jogo. Uma hora, mais ou menos. De convicção? É verdade. Eu tô drogado ainda. É, mas eu tô fazendo nada com o posso. Sim. Eu tô drogado. Você recupera. Eu não posso. Você não. Eu tô meditando. Você está meditando enquanto ele, ela dirige? Então você recupera também. Você gosta de triciclos, é isso? Quem não gosta? Eu. E eu tô rezando essa uma hora. Eu também não gosto de triciclo. Jeff. Ok, recupere. E eu tô drogado. Ai, eu acho muito da hora. Chega uma carreira de comida e você dá um carro. Você tá se drogando enquanto dirige? Vai com o jeans. Jeff, um só? Comprimidinho. Vamos ter aquele nível legal. Uma hora até dura uma hora. Se você barato aí. Vai durar até mais que uma hora. Tá, todo mundo recupera a convicção. As drogas dele não acaba tirando um dado das jogadas dele ou não? Vai tirar. Algum dia. Vai tirar do cérebro dele já. É, pelo menos o zumbi não vai ter o que comer nele, né? Por isso que eu sou imune. Passa do lado dele. Pô. Mano, é o House. Engaraçu do Tietê. House, quanto você comprou isso aqui, Jeff? Hã? Quanto você comprou? Na China. AliExpress. É legal, né? Não é coisa de plástico que quebra. É. A Inclusa pertence já ao Igaraçu do Tietê. Quanto foi esse aí, Jeff? R$10. Vamos comprar um de novo, frete. É de boa o frete também. É grátis. China. Demorou quantos anos pra chegar? Um mês e pouco. Quase 2 meses. Ah, foi basicamente entrega rápida. É rápido. Bem rápido. Acho que a entrega mais rápida que teve foi de umas miniaturas que a gente comprou. Foi 3 semanas, né? 3 semanas com as miniaturas. Pô, sabendo que veio num navio a 15 km por hora, cara, é um negócio assustador. 3 semanas chegou muito rápido. Tá, vocês têm que vir pra esse lado do rio. Vocês vão indo por fora da cidade, pelas vicinais, certo? Tá, tem uma vicinal aqui, que dá pra pegar aqui, dá pra chegar ali. E aí vocês vão chegando até a Inclusa. Desse lado aqui. Não é 15 não, é bem assim 15 não. Aqui do lado de Barra Bonita, sem cruzar o rio. É quantos? É 50 km por hora. Que é o lado que a gente ficou. Vou usar de mais uma coisa que chama navio. Navio cargueiro, né? Catamarã. Vocês vão chegando na Inclusa. E aí vocês chegam. Ué? Naquela espécie de mirante que tem ali na Inclusa. Tem diversos carros parados ali. Tem alguns carros que estão bloqueando o acesso de vocês até o mirante e até o portão fechado, lacrado, que dá acesso à Inclusa. Esses carros que estão ali, eles bateram uns nos outros, produziram uma espécie de um mini engarrafamento ali. Mas ali é tranquilo. Você vê os carros ali, eles com as portas escancaradas. Dá a impressão que as pessoas tentaram fugir dali desesperadamente e os carros trombaram e não conseguiram escapar. Em cima do mirante tem diversos carros parados ainda estacionados, tá? E vocês veem cerca de uns 30 infectados andando a esmo ali em cima. Vocês veem mais umas 2 dúzias deles andando ali perto da prainha também. Tem veículo marítimo? Navio. Navio ali perto? Qualquer um que tem ali. Jet ski. Mas o navio não vai estar lotado também. Hum? O navio vai estar lotado também. Às vezes não. porque o navio ali é só pra turismo. Pra quem quer andar de barquinho aqui no Candor. A gente abriu um. Barra Bonita? É. Não, pior tem, tem mesmo. Tem? Sim, eu sei que tem. Tem? Não tá, gente, não é? O carnaval. Não, que dia é hoje? Lotado. Que dia é hoje? Semana nós estamos. Que dia começou a treta? Sexta? Começou numa sexta, vocês estão numa terça-feira. Só vem pra sábado e domingo, porque já é o pessoal de fora que vai. Verdade. Mas estão numa terça-feira. Tá, mas... então, vocês ficaram uns dois dias dormindo na casa do Robert? Sexta, então. Acho que é mais ou menos isso mesmo. Vocês ficaram dois dias, então. Sexta pra sábado, sábado pra domingo. Hoje é domingo de carnaval. Já viu assim, não viu? Então provavelmente não estaria lotado lá. A gente pega a moto. Sexta foi quando começou o apocalipse. R$15. Começou, entre aspas, o apocalipse. Se dirige, cara. As pessoas já viajaram antes. Eu comprei um capacete. Tem um capacete antes. A Natália foi pra eu comprar um capacete e posso dar uma volta com ela. Mas... sim. Só quem mora na, na cidade vai pra ver parente. Tem bastante pessoa ali. Não, Jeff, não estava tem, chovendo não. Esses a dias. Gente, não tem, então, não. Então não. Tava, não tava. Ô, Tamires. Você tá lotado e vai matar. Não tava chovendo? Mais, tava chovendo sexta-feira. Quem vai pra Maicruz na chuva? Não tava chovendo. Tava? Não tava. Não tava porque a gente começou a jogar na classe. Você não tava chovendo. Mas em Barra Bonita tava. Né? Em Barra Bonita tava. Tava. Tem vezes que chove. Tem vezes que aqui não chove, na vila tá chovendo. Por que não pode estar chovendo em Barra Bonita? Carnaval aqui sempre chove. Tá, risca quatro bolinhas aí. Vai diminuir a velocidade do zumbi? Vai. Então vamos lá. Consideravelmente. Nossa. Olha, quatro bolinhas pra isso? A toalhinha é pesada, só não ajuda a gastar nada porque eu tô tá chovendo então. Ok, e os carros trombados. Eu economizar, gente, essa mão de vaca. Meia dúzia de carros lá em cima. E vocês veem cerca de uma dezena de pessoas caminhando. Justo. Na prainha ali, vocês veem espaçados ali. Também cerca de uns 10. 20 dá pra lidar. 20 dá pra dar uma lance. Ok. E veículo marítimo também. Dá, eu acho que dá também. Tem um navio indo com uma velocidade muito grande em direção da eclusa. Really? Em direção da eclusa não. Em direção da barragem mesmo. Really que vai bater? E vocês ouvem dentro do navio diversos gritos. Vem pessoas desesperadas se atirando pra fora do navio, tentando nadar ali no rio. É o pessoal do exército? Não. E o navio vai indo em alta velocidade. Mas não, em alta velocidade, em direção à barragem. E aí, de repente, vocês viram o navio se chocando com tudo na barragem. O pessoal ficou. O som do choque do navio consegue ser ouvido a quilômetros de distância. Ah, que fala da mãe. Tá tudo me fazendo pra cá agora. Consegue ser ouvido a quilômetros de distância. O navio, ele. Ele vira praticamente uma bola de papel sendo amassada na hora que ele tromba ali na barragem. Com tudo. E. Outro 5. Ele abre uma fissura na barragem de onde começa a jorrar. O Jeff, e os zumbis? Sabe pra lá, né? Barulho? Eu quero ver qual que é a reação dos zumbis em relação à água. Não. Como assim não? Não. Quando o negócio estoura, o barco estoura ali, o barco vira uma bola de papel amassada, e aí ele vai afundando, vocês vão escutando as pessoas desesperadas gritando, tá? E as pessoas vão afundando junto com o navio, e os gritos vão silenciando aos poucos. Eles vão subir da praia passando. Na hora da pancada. Na hora da pancada, todos os zumbis voltam as suas atenções. Voltam a sua atenção na direção do barco. Os que estavam na praia, né? Eles estavam o tempo todo caminhando ali, espaçados aí, mas o tempo todo acompanhando o movimento do barco. Como se estivessem seguindo os sons dos gritos, ou sabe-se lá o quê. Quando o barco bate, as pessoas afundam e os gritos silenciam, eles imediatamente param de acompanhar, de olhar para a direção onde o barco afundou, ficam olhando andando meio que em círculos ali, como se estivessem desnorteados. De repente vocês veem alguns deles, cerca de uns 5 ou 6, parando, estáticos, virando suas cabeças pro alto. É o exército. Como se olhassem ao redor. E de repente as cabeças deles tombam nas direções, na direção de onde vocês estão. E eles começam a caminhar na direção de vocês. Como assim, velho? O mesmo acontece com os que estão lá em alto do... Que susto! Com os que estão lá em cima, no alto do mirante, eles vão indo lentamente, cambaleantes, na direção de vocês. Os caras têm sensor no... E agora, como que a gente vai se esconder? É que tem uns que são mais inteligentes. Não vai dar nem pra esperar, velho. Né? O que que eu já tinha descoberto com questão do... Ele achou que fosse pelo cheiro. Mas ele viu que não... E que um feromônio pudesse enganar o sentido deles. Mas eles fizeram um feromônio extremamente poderoso. Não deu certo. E isso não serviu pra desviar a atenção deles. E eles vão caminhando na direção de vocês. É pelo som? Eles são, poucos. Hã? Pelos batimentos cardíacos, talvez? Eu sou médico, tô dando por isso. A gente pode perguntar pro Candanguinho. Que Candanguinho? O Candanguinho que passou por isso. Ele não vai lembrar. Que ele achou que ele tava infectado. Que mais chamou a atenção nele. Faça a sua pergunta, ele tá com você? Não. Com quem ele está? Ó, esse pode fazer hipnose. Ah, tá com o Gê? Tá com o Gê. O Gê não pergunta nada. Ele veio comendo... Como não? Não para de falar. Tá, a pergunta é a seguinte. Vocês pararam na barreira de carros batidos? Vocês estão andando em círculos? O que vocês estão falando? Praticamente a gente parou, né? Fazendo zerinho. É lógico. É, a gente parou. É. Parados. Então vocês estão todos próximos ali. Vocês podem se comunicar. Podem perguntar qualquer coisa pro cara, se vocês quiserem. Eu vou perguntar pra ele. Você tem que perguntar. Hã? Eu acho que você tem que perguntar. É. Coisa de vida. É, tipo, a Ariane vai fazer o on e eu só falo. Eu vou perguntar pro cara se ele lembra de alguma coisa nos dias passados. Se ele lembra de alguma coisa que aconteceu, como que ele chegou até aqui. Pra ver se ele tem lembrança de quando ele tava zoadinho. Ele lá, ainda transtornado, né? No carro do Gé, olhando tudo ali. Eu lembro. Que eu tinha ido almoçar. Eu tava no refeitório. Aí passou no jornal da Globo lá. A poeta. Aí tinha gente morrendo. E entrou um cara lá no refeitório. E aí ele veio e... ele me mordeu, que nem naqueles filmes. Ele me mordeu. Ele olha pro braço. Ele me mordeu, que nem naqueles filmes. E aí eu virei zumbi. Lembro, ai, meu Deus, eu morri. Mais um. Não, você não morreu. Eu tô infectado. Eu vou virar um zumbi. Não, a gente te curou. Não, isso não tem cura, que nem nos filmes. Ah, lógico que tem, você tá normal, mano. Não, não tô, eu tô ferido. Aqui, me mordeu. Mas dá pra fazer, eu sei como fazer. Ele fica o tempo todo assim, ó. Mas ele tem realmente machucado no braço? Não. O machucado dele que vocês viram ainda na perna. Então a gente começa, ó, olha aqui, eu também tenho. Você também vai virar zumbi. Não vou. Ele vai fuçando assim. Ele tá falando alto. Procurando alguma coisa, tá. E aí vocês veem ele catando assim no banco de trás do Gê uma lata de pêssego em caldo. Uma melancia. Uma lata de pêssego em caldo. Uma melancia em caldo. Sai daqui, sai de perto. Eu te curei, ô caramba. Ele curou a gente. Ele olha pra sua mão enfaixada. Você também é outro zumbi! Você lembra quando você estava infectado? 9. Não! Você lembra 2. De como a gente chegou na casa que a gente estava? Não! Você não lembra? Não! Certeza? Sai daqui, zumbi! Eu não sou zumbi, eu não tô mordida. Não? Não. Mas ele tá. Não, só não ficar perto dele, fica calmo. É, vamos ficar longe. Ele é perigoso. É, exato. Ele tem uma cara de louco, olha lá. Exato. Verdade, drogado ele. Pior ainda. Isso eu concordo. Ele é perigoso. Acho que a gente devia matar ele, tá infectado. Não, não. Olha lá, alguém mordeu ele. Jeff. Foi o cachorro. Pôs a pistola na janela. Então pra você ele. Tá de brincadeira, né? Não. Tá me irritando esse cara, vou matar ele. Ele matou a avó, deixa eu matar alguém. Não, mas mata alguém com motivo, exato. Né? Exato. É. Não vou matar ele, tô zoando, caralho. Gente, joguei a lata do pêssego. Pode ser a cura, eu mato se antes de matar ele. Não vou matar ele. Tá, vamos lá. A lata de pêssego não é algo tão difícil de se arremessar. Ele vai jogar a lata de pêssego nele mesmo? O cara, ele trabalhava no depósito de remédios, embalando, desembalando, jogando coisas para as pessoas, então ele tem uma destreza boa. Ele tá arriscando qualquer coisa, tá sem limites. E... só que ele acha que o braço dele que ele vai jogar tá machucado. Então não, ele vai jogar com esse, o machucado é outro. Ele tá atordoado. Mas ele é canhoto. Não é. Quando foi que eu tirei da febre? Hã? Quando foi que eu tirei da febre? De dia. Então ele ainda tá com um efeito sedativo, né? Porque foi, bateu de manhã, eu tinha dado bastante sedativo. Era um pouquinho ainda. Não tirou nada aí. Não tirou nada. E aí ele joga a lata de pêssego em você. Deixa eu ver, tem mais alguma coisa? Só isso. Ele era atleta. Atleta que trabalha. Por quê? Quem trabalha em farmácia não pode fazer uma atividade física. Ele tá muito transtornado, ele tá sendo ameaçado de morte. Pera. Ele tá muito transtornado. Ele vai virar tão bem assim? Não, mas ele vai pro tudo ou nada. Então ele perde o dado. Ó. Tá, acertar sua cara. Ninguém mandou, só vou achar pelo o vídeo e mostrar. Dois sucessos. Pode ser mesmo. Parece que passou. Parece que eu passei folgado, né? Quatro sucessos. Toma uma latada de pêssego na cara. Você atirou? Tô pensando, sério mesmo. Não vou gastar munição. Não vai gastar munição? Não, eu vou fechar, subir o vidro e você daí. Subir o vidro o quê? Vou subir o vidro e você daí. Ah, vou, vai sair daí. Vou achar outro lugar, vou achar um barco. Ok, vou tá. Vou ficar parado aqui que ele já tá lá. É. Isso, de sacanagem, antes saiu buzina. Faz um teste de vigor. O que é vigor? Ô, Jeff, pra você não desmaiar com a latada. A gente tá em frente o coiso lá. Pô, louco, uma lata de pêssego em calda na cabeça, cara. Isso dá pra derrubar alguém. Daí, Cruza, vamos entrar então. Então, tenta o problema levar... é que a gente precisa de um barco pra chegar até lá. Dois sucessos, você fica de boa. A gente podia procurar um monte de latão. Tambor, essas coisas, a gente amarra debaixo do carro. Dois sucessos. Beleza. Vai de balsinho. Sente afetar? Põe uma condição aí. Não, eles deixaram na canoa, né? Ferimento na cabeça. Ferimento leve na cabeça. Dá uma leve escoriada e faz um galo na sua cabeça. E aí você sai buzinando e vai pra onde? Vou ir até. Tô onde? Na cidade? Fora da cidade. Recluso fica fora da cidade. Como que é essa reclusa? A reclusa, tá, é uma estradinha estreita, que ela passa ao lado do morro, à direita tem um morro, e à esquerda tem uma depressãozinha que dá para uma praia extensa que termina no rio. O rio ele é extremamente largo. Aonde o pode... rio ele deve ter uns 200 metros, 3... não? Tem mais. Deve ter uns 400... 500 metros de largura o rio nesse ponto. Eu vou procurar um navio. E é um ponto muito profundo. Tá? Essa estradinha, ela vai se seguindo em linha praticamente reta, tá? Subindo, tá? E quando ela sobe, tá? Direita morro, esquerda prainha, ela vai subindo, subindo, distanciando-se da prainha, tá? E ela chega num patamar cimentado, que é uma espécie de um mirante, que ele se abre para a esquerda, tá? Por cima do rio ali. Nesse ponto, esse patamar, ele está a uns 20 metros acima do rio. E é um ponto onde as pessoas... Ele é um barranco bem íngreme que dá para descer, as pessoas costumam descer ali para pescar, tá? E é um pátio bem grande, tá? Onde as pessoas costumam deixar os carros parados, né? No meio dele tem um canteiro gramado com árvores. As pessoas costumam deitar ali para se cobrir na sombra. Tá? E um espaço bem grande para estacionar e manobrar carros. No fundo, tá? Isso bem distante dali. No fundo você consegue ver a eclusa e a barragem. É uma barragem mesmo, um paredão de concreto enorme. Tá? Do qual está vazando um pouco de água da trombada do barco. E à direita, quer dizer, pegado com o morro próximo onde vocês estão, você vê a tal da eclusa. A eclusa está aberta para quem vem de baixo, tá? E o nível da água está baixo. Então, algum navio vindo da direção de onde vocês estão indo consegue entrar na eclusa, a comporta fecha, enche de água e o navio sai do outro lado, lá em cima, que está um pouco acima de vocês. À direita de vocês, tá? Nesse patamar, nesse mirante, à direita existem... Bom, esse patamar ele é todo cercado em frente, né, em direção à eclusa. Ele é todo cercado por um gradil, um alambrado. À direita existe um portão, tá, também de alambrado, também de grade. Uhum. Tá? E nesse portão vocês veem placas amarelas escrito área restrita, proibida a entrada, somente pessoas autorizadas... Em algum lugar de Barra Bonita tem algum... Puta, que lava carro, como é que chama? Lava jato. Rápido. Hã? Lava rápido? Não. É, que leva carro. Ah, leva carro. Que barco lava carro. Balsa. Tem uma balsa? Balsa. Acho que em... Não. Barra Bonita não. Balsa não. Então eu vou procurar algum. Tem só os navios que levam as pessoas. Vou procurar um navio desse. Vai procurar um navio desse na cidade? Sim. Ok. E vocês? Nós já vamos, já. Vocês já vão? É, na verdade, antes de eu ir, eu só quero... Eu vou tentar acalmar o cara que tá desesperado lá, pra ele não tacar mais lata de pêssego em ninguém. Porque é mantimento. A lata do pêssego ficou dentro do carro dele. É, então, tá no seu colo. São mantimentos perdidos. É... Nossa. E tentar dar um jeito de chegar até a eclusa lá, já que eles vão estar esperando a gente lá. Chega na eclusa. Procurando uma entrada, porque tem que ter uma entrada para os funcionários que irem até onde esse você portão comanda. Esse portão. É. De área restrita? De área restrita. Atrás desse portão tem uma estradinha. Tem uma estradinha, tá? Então, show, a gente meio sinuosa. Lá, essa estradinha ela termina em cima da barragem. É, então a gente vai tentar passar por lá. Então. Na barragem, na barragem vocês conseguem ver que tem uma cabininha de comando. Não, vai, vamos passar de carro, vai, tá de boa. Tem uma estrada. Ah, uma estrada. Não tem heliponto ali, mas tem espaço suficiente para se pousar um helicóptero, né? Provavelmente onde os caras iam estar, sim. É, então vamos até lá. Tentar abrir a porta aqui e até lá. É a última ação que eu vou fazer, então. E deixar meu personagem fazendo a ação. Quer que eu jogue os dados antes de tentar abrir o local? Tá, vocês têm um empecilho que é um mini engarrafamento no meio do caminho de vocês. Como vocês se livram dele? É, a gente vai. Vou tentar dar uma ajustada nos carros ali pra afastar eles só pra passar o nosso. Mas se a gente passar ali pelo cantinho, a gente consegue um lugar que dá pra passar tranquilo, os carros, né? E a moto sem ter grande problema de engarrafamento. Se vocês forem se espremendo ali, vão dando uma trombada, vocês conseguem tirar os carros do caminho. É, ainda mais eu com a caminhonete, eu vou indo na frente, tipo, vou empurrando alguns carros que eu vi. Vai ser um ano ou três de dinheiro. Ou ainda em primeira, aí quando encosta aquele... Se é usado, pode dar merda. Aquele para-choque. Aquele para-choque absurdo lá do arco. A gente vai ver se não é tão grande. Vai ser 8 ou 80. Vocês conseguem chegar no mirante. Os zumbis vão se aproximando lentamente de vocês. A gente passa pelo portão. Eu narro os mensagens mais... Eu queria fazer tipo o portão tá trancado, provavelmente. Trancado, corrente cadeada. Quem foi ver a moto? Tá 6.700, tá abaixo do preço. Tá quanto? Eu vou catar a caixa de ferramentas ali. Só não estoura. Eu quero tentar abrir a fechadura. É, então. Por isso eu ia catar a caixa de ferramentas. Exato, eu sou marido de aluguel. Quantas vezes eu não tive que arrumar a fechadura? João Nas. Não, que isso, tem mais coisa legal. Quero ver. Você não lembra que na minha caixa de ferramentas eu sempre carrego os três pacotes de água? Gastar mais um pneu, corrente, ah, é verdade. É que eu não queria fazer mais barulho, mas... Não, mas pra estourar, você cata uma chave, alguma chave, alguma coisa, faz uma alavanca e só faz uma força nele, vai toque. Ah, show. O braço da menina. Motor. Show, então. Não o motor, mas a parte do motor. A gente faz isso, então. O que que é? A gente estoura o cadeado, ela vai lá e coloca um que ela tem na caixa de ferramenta dela. Estourar o cadeado como? Fazer como se fosse uma cata uma chave de fenda mesmo, mas, sabe? Ou uma chave de roda, alguma coisa assim, você coloca isso ali e faz uma alavanca. A transmissão. Põe ele pra cima. Porque a parte mais fraca que tem no cadeado literalmente é onde prende ele. Então se você fizer uma força ali, ele só destranca. Ele perde as tranquilidades. Ah, mas é muita força. É muita força. É isso que tem todo mundo ali pra fazer. É por isso que você precisa de 5 sucessos pra isso. Nossa, não, mas todo mundo vai me ajudar. Todo mundo ajudar, tem que ter um lugar. A gente vai estar ajudando, louco. Ok, quantas pessoas ajudam a pegar, conseguem pegar numa chave de rodamento? Não, na verdade eu vou fazer assim, Jeff. Tem alguma corrente no carro, alguma coisa ali? Claro que tem, a gente pegou um monte de coisa, tem sim. Corrente? É, corrente, corda. Corda? Claro que tem. Claro que tem. Como não teria? Por que teria? Os caras assaltaram um monte de fazenda aí, no mínimo alguma ia ter corda. E a gente pegou a caminhonete e tava com todos os suprimentos deles. Não, mas ó, vamos ver. Se eu peguei os suprimentos, eu tenho corda, porque aqui eu lembro que tinha. Tá, então tudo bem. Corda. Corda. Então vocês têm uma corda. Faz chinela. Eu vou. É, porque ela fica mais resistente. Vou molhar ela de alguma maneira, não precisa mijar, mas vou molhar porque ele provavelmente é um local úmido, já que choveu bastante nesses dias aí. Então tem chuveirinho para as pessoas se molharem. Então, eu vou deixar ela molhada. Chuveirinho quente. Eu vou fazer o seguinte, Jeff. Vou deixar o. Eu vou pegar. Que tamanho o cadeado? Mais ou menos desse tamanho? Eu vou amarrar na parte maior dele ali e virar ele de lado. Deixar o mais esticado possível. Amarrar na frente da caminhonete. E vou dar um tranco com a caminhonete da ré. Ela vai destrancar, não precisa fazer força nenhuma. Os cavalos foram. Os cavalos, boa. Tá. Corda mais forte ou cadeira mais forte? A corda tá bem molhadinha. É um cadeado, é aço. Mas os caras não trocam com frequência, então esse cadeado deve ter no mínimo 5 anos. Esse cadeado é novíssimo. Mentira. Verdade. Gasta dos combustíveis. Esse cadeado é novíssimo. Mas nem fudendo, tá ali desde a primeira vez que eu fui falar que tá faz mais tempo. Sinto muito, o cadeado é novíssimo. Por quê? Cadeado é novíssimo. Não tem lógica. Ele é novíssimo. Que bom. Quanto que eu preciso gastar, não tem? Pra esse cadeado ser velho. Gasta 2 alguém e a corda consegue estourar o cadeado sem romper. Tá. Dá ré, estoura o cadeado, já vai abrindo o portão junto. Aí ao invés de colocar outro cadeado... E o portão, esse portão ele abre na verdade pra dentro. É, então. Quando você força ele começa a abrir pra fora. Só que ele não foi projetado pra abrir pra fora. Oi, aqui, oi. Ele trava, tá? Ele trava. Conforme você vai dando ré, a caminhonete dá aquele tranco e segura a caminhonete esse portão. Caralho! É portão. Mas abriu o cadeado lá. Abriu. E pra gente abrir agora não tem agora como. Agora você tem que empurrar o portão pra dentro. Não, mas daí eu vou com a frente da caminhonete também. Eu relo a frente da caminhonete, vou indo devagarinho, que daí vai fazendo a força que dá eu fiz pra trás. Pra abrir. Dá ela pra ir. Vou bem tranquilo, okay. De boa. Vai abrindo e os zumbis sinistros chegam próximos de vocês. Tá, quando passar todo mundo, Jeff, eu vou pegar, eu vou fechar ele, só que deu o cadeado, eu vou deixar pelo lado de dentro. Porque ninguém de fora, pelo menos, conseguia entrar, a não ser que corte as correntes. Ok. São 10 zumbis. E eles vão cercando vocês ali, pra atacar vocês. Mas fora do portão. Fora do portão, eles cercam antes de vocês entrarem. Fechar, você é a primeira, vai com as caminhonetes e vai entrando. Ah, tá. Fica você e o Jean pra trás. Eu vou bater nos caras. Vai bater nos caras? Ok, eles vão atacar agora você. Agora vai começar a treta também. Tchau. Antes que senão já já eu não saio mais aqui. Deixa eu acompanhar eles até lá fora. Vai lá. Acha foto. Enquanto isso eu faço aqui com o Robert e o, Romero. Até mais. Até semana que vem. Até semana que vem. Caso haja, eu vou estabelecer. Semana que vem eu vou até mais tarde mesmo, porque amanhã eu vou acordar mais cedo. Eu vou estabelecer um ar. Amanhã eu não tenho certeza se eu vou no trampo da noite. Eu pretendo. Né? Muito urto, vai eu sim. Não tenho certeza. Falou, tchau. Boa noite pra vocês. Não tem uma barca? Eu gosto de mesmo desse carro. Hã? Eu gosto desse carro. Não, não tem balsa lá. Não sei. Eu não, já gastei quatro convicções porque tá chovendo. Duas bolinhas te dão uma balsa. Pô, vamos gastar duas bolinhas aí, caralho. Não, a balsa é uma bosta, hein? Por quê? É um lixo de barco. O que você quer fazer com essa balsa? Poder levar os carros. Não precisa ficar transferindo recursos de uma coisa pra outra. Vocês vão ficar andando de barco? Até algum lugar, né? A gente vai chegar com esse barco até onde? Não sei. Então, chegando nesse lugar e vai a pé? Entendeu? Por isso que eu queria levar o carro junto. Mas vamos lá, eu tô procurando barco, Jeff. Vamos ver se eu acho algum barquinho ali. Tá, tem tudo. Ok. Você vai entrando na cidade. Tá. Barra Bonita é uma cidade pequena. Yeah. Ela foi tomada rapidamente. Turística, muitos turistas, todos alcoolizados. Foi tomada rapidamente. Quando você vai chegando pela estrada principal, na entrada da cidade, você já vê aquela cena de caos. Fumaça, diversas colunas de fumaça emergindo do meio da cidade. Você ainda consegue escutar alguns barulhos de tiro e alguns gritos, tá? E você olha as ruas, elas estão repletas de zumbis. Então eu vou voltar. Não vou entrar aí, não. Se vai não... pra onde? Como tá a situação aí da estrada? As estradinhas vicinais estão desertas. A estrada principal que corta por dentro da cidade... Vai passar pelo meio da horda. Vou pagar um sinal buzinando, indo pro outro lado da cidade, fazendo muito barulho. E depois vão dar alguns quilômetros e voltar pela estradinha de terra em silêncio. Pra tentar atrair os zumbis pra aquele lado e voltar pro outro lado onde usa até mais menos zumbi. Pera aí, só tem uma estrada de terra. Só uma? Só uma. Pera lá, vamos ver. Te falo já. Ó, oh, já tá até em Barra Bonita aqui. Pedro. É o mesmo preço. Pedro. Seu pai não vai deixar. É o mesmo preço. Eu não vou deixar. É o mesmo preço. Sua mãe não vai deixar. Papai não vai deixar. É o mesmo preço. Mamãe não vai deixar. Mas é o mesmo preço. Mas não. Mas é o mesmo preço. Não, Pedro. Olha, Ariel. Pai, então. Tem só uma estradinha de terra. Você tem uma estrada que passa dentro da cidade. A estrada da inclusa é essa daqui, ó. A inclusa fica aqui. Você vem por essa estrada aqui, ó. Que é uma estrada até que movimentadinha. Chega aqui, você olha pra dentro da cidade, a cidade tá um caos. Aqui você já vê as docas, tá? Onde ficam os barcos. Você tem uma estradinha de terra que sai por aqui. E a estradinha vicinal que vem aqui, passa por cima do rio. E volta pra cá, pra sentir do jogo. Uma olhadinha só um negócio. Nada muito longe. Qual que é as stands aqui? O que eu pensei é o seguinte. Vim pra cá buzinando. Dar a volta por cima e vim pra outra estradinha. Mas vai dar muito trabalho. Eu vou voltar em silêncio então, Jeff. Você tem que chamar a atenção. Voltar pra onde? Pra reclusa. Pra reclusa. Quando eu vi assim, aquela situação, antes de chegar muito perto... Já... Você põe o carro em modo stealth? Esse carro é silencioso, pior que não. Tá, você vai voltando pra reclusa. Agora tem que esperar eles pra saber o que eles vão fazer. É daquele uma balsa. Não tem balsa lá. Sorry. Eu quero levar meu barco, cara. Ele é anfíbio. É anfíbio, seu nariz. Eu quero ver o carro, cara. Já era o carro. Vai começar o barco. Quando pega a barra, ela foi cair assim. Ela tá louquinha, né? Gato. Tá correndo em círculo sozinho. Você vai pra onde eles foram? Ó, tem pier lá? Acho que não. Põe a canção do pier, solta o pier. Solta o pier. Pier não é preso. Pier é... Pier é solto. Ele boia. A gata tá meio longa. Ela tá brincando com aquele peito de orgulho agora há pouco. Nossa, já é quase uma hora, caramba. O tempo voou hoje. É que a gente começou mais tarde, todo mundo chegou mais tarde, hoje inclusive eu. Vai subindo, tá? E você vê que os zumbis que estavam na praia, eles já estão chegando próximos da estrada. Os zumbis que estavam lá em cima do mirante desapareceram todos. Os carros que bloqueavam o caminho, eles foram deslocados e liberou um acesso à direita deles que permite a sua passagem sem dificuldade. Eu sei para onde eles estão indo? Eu consigo ver a direção? Você consegue ver uma tênue nuvem de poeira à frente, além do portão de área restrita. Eles estão indo para a estrada? Parece que vão subir para a estrada e reto? Sim. Você sobe, continua a estrada, sobe no mirante, continua, atravessa o portão, pega uma outra estradinha de cascalho, Pedro Agulho. Os zumbis vão passar pra essa estrada. Os zumbis da praia estão indo pra estrada onde você tá. Onde vocês pararam aquela hora. Os outros zumbis que estavam lá no mirante desapareceram todos. E eles estão atrás do mirante, os outros? Onde os outros estão? Os Rascunho. Rascunho. Rascunho é bom, porque eu me perdi aí na topologia. Rascunho. Pedro, seu pai não vai deixar 250. Olha aqui, ó. Tá, Rio Tietê. Barra Bonita. Perfeito. Estradinha. Tá ao contrário isso. Não tem problema, né? Não tem problema. Estradinha do lado de cá é morro, barranco, tá? E do lado de cá. É, tem que ser isso aí mesmo, porque vocês não pegaram a estrada. E do lado de cá é... é o rio. Tá? Morro, o rio. A estrada, ela vem aqui. Uhum. Tá? Acompanhando o rio. Esse trecho aqui, ó, é uma prainha. A estrada, quando chega aqui, ó, a partir daqui é um trecho de subida. Tá? E aí chega num ponto aqui, ó, termina a praia e aqui vira barranco. Uhum. Tá? Barranco. Aqui é uma área toda concretada. Uma pracinha aqui no meio. E aqui os barrancos, tá? Aqui o rio ele dá uma abrida e aqui vem a barragem. Uhum. Certo? Uhum. Você sobe aqui e aqui é tudo cheio de grade. Essa grade desce até lá no rio. Tá? Tem uma cerca aqui que vai até o rio. Tá? Aqui é o morro, tudo. Tá? E aí quando você chega aqui, aqui assim tem um portão de áreas restritas. E a barragem ela se estende pra cá. E aí tem uma estradinha que é meio sinuosa que vai até a eclusa. Até a barragem. E onde estão os zumbis? Os zumbis que estavam aqui na praia, eles já estão próximos da estradinha aqui. Os zumbis que estavam aqui em cima no mirante desapareceram. Você consegue ver na hora que você vem começando a subir que o portão está escancarado e uma nuvem de poeira emana daqui. Eu queria esperar, na real. Vamos ver se eu queria esperar chegar na estrada para atropelar eles. Atropelar eles? Uhum. Ok, você vem devagarinho, devagarinho. Eles vão subindo na estrada, tá? Metade deles vira na direção do portão e vai seguindo pra lá, tá? E metade deles, cerca de uns 5 zumbis, começam a ir na direção do portão, de repente eles param, viram pra trás e começam a ir na sua direção. Uma coisa quase que sobrenatural, quase que mística. Tá. Posso bater nos bichinhos? Você vai atropelar os zumbis? Três sucessos. Um teste de condução. Posso bater nos bichinhos que estavam perto? Os zumbis que estavam próximos. Uhum. Você cercada por eles. É porque não ia dar tempo de eu passar, né? Talvez até dá. Sem eles chegar em mim e na criança? tentar, você vai precisar de um teste. É. Você pode tentar. Eu vou tentar. Tente. Três sucessos. Ui, bom. Você vai com o seu carro atropelando todos eles, tá? Eles vão ficando embaixo do carro, ficando pra trás, tá? Joga alguns por cima do carro. Eles caem no chão, se torcem inteiros e ainda assim eles continuam levantando, caminhando trôpegos na sua direção. Não consegui quebrar nenhumzinho. E o portão tá aberto? Portão aberto. Vou entrar com o carro então. Ok. Hã? Por que esquece do portão aberto? Você vai parar pra fechar o portão? Depois que eu entrar, eu vou. Tá, ok. Porque senão os zumbis vão entrar atrás. Tá, ok. O portão ficou aberto. Por quê? Por que agora ficou? Porque eu já narrei pra ele que o portão tava aberto. Pareceu aberto, mas ele tava trancado. E não tinha mais zumbi lá em cima. Malvado. Não deu tempo de trancar o portão. Claro que deu. Não, não deu não. Se você trancar, sabe que eu vou arrombar, né? Que os zumbis eles pulam. Muro. Já descobriu que muito não adianta. Joga. Você. Pra você conseguir você sair assim, desses zumbis assim, e ir até o portão em segurança rapidamente, três sucessos. A gente sempre dá uma apertadinha. É normal. Seres humanos, né? O problema dos zumbis não é os zumbis, é os zumbis. Ai. 12. Ó, a terceira falha aí. Olha. Os zumbis vão rapidamente até você que tá descoberto, tá desprotegido. Começam a cercar você. Você vai acelerando o triciclo, seguindo o resto dos seus companheiros. Pega um porrete ali no triciclo e vai golpeando eles e jogando eles pro chão, abrindo caminho e atravessa o portão. Eles vão se levantando e vão caminhando cada vez mais rápido na nossa direção. Não dá tempo de você fechar o portão, você atravessa ele e vai em direção aos seus companheiros. Você não fecha o portão. E aí quando você os alcança lá na frente, você vê que o carro da Blair tá parado. E o carro do Jé também está parado. Uhum. Eles estão olhando na direção do morro, uhum. Que agora está um pouco longe de vocês, tá? E se perguntando uns para os outros, né, o que fazer. Sério? Sério. Não, vamos até o Paranauê, onde ativa a reclusa. E aí quando você está chegando ali atrás deles, você está no seu triciclo também, você olha para a direita e vê o que chamou a atenção deles. São 5 galpões, tá? 5 barracões ali. Um deles está escrito de Cutralha. O outro está escrito Citrosuco, ao lado dele. Um terceiro está escrito Cargill. Tá? Um quarto não tem nada escrito. Tá? E um quinto barracão não tem nada escrito, mas tem um símbolo. São 3 meias luas se entrelaçando. Dos Cerberus. Não, é isso aqui não. É o. Como se fossem três garras. Isso aqui é do jogo, isso aqui não é da Corporação Cerberus. Mas é da Cerberus, a gente reconheceria. É, você se conhece como o símbolo da, da Cerberus Lab. Parece que é isso. Parece que a gente vai até lá, né? Vocês gravam as partidas? Se tiver treta depois. Não, pra depois ouvir, relembrar qualquer coisa. Ah. Nossa, como ele é chato. Eu publico isso num blog. Só que o diário faz tempo que não é escrito, hein? Ah, isso faz tempo que o Jefferson dorme. Pior que é legal nisso, tem que escrever logo. Eu sei, é legal. Pra dormir pra quê, cara? Pra poder trabalhar no dia seguinte. Show, já sei. Ok, Cerberus Lab, lá. Vamos pra lá. Cerberus Lab. Essa empresa eu fiz. É que e aí os zumbis vão chegando lentamente. Tem uma umbrella, cara. Lá atrás de lá vocês. Lá dentro tem zumbi? Não, não dá, né, pra saber. Não, ali pelo que a gente tá vendo no momento. Não tem nenhum, tipo, dali de dentro vindo até nós. Tem uns que estão atrás. Atrás, só. Atrás. Vindo bem lentamente, aí vocês veem um carro prateado se aproximando vagarosamente também. Vindo na direção dos zumbis. O que vocês vão fazer? Zumbis à sua frente, vai atropelá-los? Por que não? Atropele-os. Eu já vou deixar o carro pra trás, né? Três sucessos pra não ter nenhum incidente. Eu vou até os barracões. Vai até os barracões? Um sucesso. Um sucesso. Você começa a atropelar os zumbis. Tá? Um deles cai por debaixo do carro. E você vira o volante pra esmagar a cabeça dele. Você escuta um som de algo se partindo quando você passa por cima da cabeça dele. Mas algo dá muito errado. De alguma forma enrosca na roda do carro. E aí você vê as pernas do zumbi vum, vum, vum, acompanhando o movimento do carro. Por outro lado, né? Acompanhando o movimento do carro. Esquece, não tô falando de que lado você tá olhando, né? Tanto faz se é pra cá ou pra lá, né? Tanto faz. E eles, as rodas girando assim, né? As pernas girando, acompanhando o movimento do carro. O carro vai dando solavanco, solavanco, solavanco, solavanco, solavanco, solavanco. Você chega, bate no segundo zumbi, joga ele pro chão, passa por cima dele, bate no terceiro zumbi, joga ele pro chão também. O carro vai pulando, pulando, pulando, pulando, pulando. E ele enrosca e para. Os dois zumbis restantes. O carro ele para tá desequilibrado. Os dois zumbis restantes, eles param, viram na direção do seu carro e começam a voltar lentamente. Vai lembrar se esse carro tem 4x4. Não sei se tem esse carro. Câmbio manual, marcha ré. Piseiro até o talo. Até o talo? Até o talo. Joga. Joga de novo. Três sucessos? 2, 2, 2. Tá. Você dá marcha ré com tudo no carro, tá? Ele vai voltando, se afastando, se afastando. Consegue desenroscar o zumbi dali. De pra frente agora. Pra frente? É o Ariete móvel essa porra aqui. Vamos expor o zumbi de novo. Se não enroscar o zumbi, vamos estourar o eixo dele. Um sucesso. Enroscou de novo. Não, meu pai é bom. Tá, você vai por cima dos zumbis tentando atropelar eles, mas o carro, você percebe que aparentemente o carro desalinhou, perdeu o balanceamento e o carro começa a derrapar, andar meio de lado. Você não consegue acertar os zumbis, o carro tromba no morro, ele vai esmerilhando a lateral do carro no morro ali. Você vai em direção pro outro lado, assim, quase despencando no barranco. Você com muito custo consegue puxar o carro e trazer ele de volta pra pista. Alguma coisa muito ruim aconteceu com a direção do carro, ele tá totalmente instável. Você vai andando com ele e você percebe que você tem que puxar muito o volante, fazer muita força, até que você consegue se aproximar do restante do grupo, que tá parado diante desse galpão, com o símbolo da Cerberus Lab, tá? E dois zumbis ainda caminhando tropegamente na direção de vocês. Como que é a porta desse galpão? É uma porta de correr pra cima. Vou estacionar lá dentro. Fechada. E vocês conseguem perceber que ao lado da porta, assim, nos batentes, em todos os barracões, tá? Existe uma tranca eletrônica. Jeff, um teclado pra digitar uma senha. Esse carro não vai andar mais, vou estacionar lá dentro. Estacionar lá dentro? É. Tem janela? Põe o cinto. Totalmente fechado, vocês não conseguem ver janela. Tem exaustores de ar em cima. Mas aí pega outro carro? Mas eu gostava desse. Põe não. 5 metros de altura. É o meu carro. Não importa. É rosa. Nenhuma que você consegue ver. Consegue ver a lista. É carro de rico, é difícil achar. Vou procurar, eu vou localizar esse carro porque eu sei mais ou menos onde eles guardam. Calma aí, antes de fazer isso, derrubei o portão. Vamos ver. Joga aí, 4 sucessos. Não é que é, acelerar e vira reta. 3. 3 sucessos. 3 sucessos? Não abriu. Você vai e bate com tudo, com o carro no portão. Tá? Você percebe que o portão, ele dá uma dobrada, uma cedida pra dentro, tá? Forma um vão que dá pra passar uma pessoa pequena, apertada, tá? Mas o portão, ele não estoura. Segundo round. Aparentemente, esse portão é blindado também. O carro também, vamos ver. tu dá ré, tu tenta de novo. Qual que é o número do Sivirus? ARN-49. Vai digitar ARN-49? Vai lá. Tu. Onde você vai pegar o ARN? É só numérico? Só numérico. 49. Vou fazer uma simulação ali. Uma simulação? É. Simila então. Simila. Eu daria pra pegar o número que ele vale no alfabeto. Qual que é a ARN-49. Daria pra quê? Pra assimilar a letra com o número da letra que é o alfabeto. 27649. Entendeu? Uhum. Entendi. Por quê? Os teclados sem números. Como assim? Dá pra tentar assim também. 27649? Ok, vai lá, digita isso, não abre. Então a segunda pancada do carro. Segunda pancada? É. Você volta de carro, o carro já capengando. É descido ou é a mesma reto. Coisa? Reto. Reto, então. Quantos dígitos? Tira um dado, o carro tá bastante variado, a dificuldade cai em um, o portão já tá bastante variado. Sucessos. Toma no cu. Puta que pariu. Eu não consegui nenhuma vez até agora passar um teste. Você vai indo, o carro tá muito ruim. Ele vai capengando e ele chega a dar só uma encostadinha no portão. O motor começa a ferver. O que você falou? Dá pra, parece o número de caracteres que eu tenho. Tomar no cu. Eu já aparece. O display digital é pra 8 caracteres. 8 caracteres. Tá zoado os dados. Não tá caindo nenhum par hoje, só porra. É que tira. Caraca. Dois ali e põe esses dois aqui, ó. Comentando de casa. Vocês estão no cantinho da disciplina. O que vocês fazem? Quando vocês pensam em me alimento? Ou melhor, me hidrata. Olha, você é meu amigo, já. E agora? Chapo, me ajuda com as coisas? Nós vamos colocar uns 15 metros por daqui. Dá pra explodir o carro, Ariel? Vamos pegar as coisas do carro e vamos tirar daqui. Você pode colocar onde? Vamos colocar uns 15 metros pra qualquer lado, caralho! Explode o carro. Carro que é, Ariel? Sonata. Jeff, tirei tudo que tá no carro, pus uns 15 metros pra direita, paninha, embebi em álcool, pus dentro do coisa de combustível, tanque, acendi. Tanque desse carro na frente ou atrás? Eu não tenho a mínima ideia. Olha aí, Pedro. Que carro que é esse? Sonata. Amor, eu vou digitar atrás, Pedro. Atrás do lado esquerdo. Achei que era um carro 4x4. Bom, ainda assim é um tanque de combustível. É. E vou me esconder bem longe daí. O que, que tu faz? Cabeça viva? 01181949. 01181949. Dança feira esse número. Eu também quero saber. É, teoricamente são. As letras do alfabeto. Ah, RN-49. Ah, você contou. RN-49. Ah. RN-49. É. 01? 18, 19, alguma coisa assim. 01, 18, 49. É. Tá muito certo, mas é mais ou menos. É mais ou menos isso que eu quero fazer, entendeu? Uhum. Só que são os números certos. É. Porque eu acho que não é 2 e 1. É, não. 01, 18, 49? Não, não, é. A é 1. Qual que é o N? 0 a 1. Se eu não me engano, é o 28. Eu assim. E o N é o, sei lá, 20. Não, o N tá certo, o N é 19. É o F que tá errado. Então faz, você vai lá de. Sério, tem que fazer a conta. Error. N-N-N-O-P-Q-R. J10. 23. 23. 01, 23 e 9, 49. Pronto. Satisfeito. Já não? 23. 19. Peraí, qual que é 23? R. R. Não. É. Se o N é 19. N... Não, o N também não é 19, o J é 10. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, se contou mal pra caralho. N, N é o 14, então é menos 0, 5. 1, 14. É 0, 1, 18, 14, 49. 0, 1, 18. É só baixar 5 do 23 e do 19. Você errou por 5. 01, 18, 14, 49. Acesso permitido. Pega uma convicção. Perdi. Ganhei. Que bom, não precisa escolher o carro. O portão começa a subir. Sério que é pra abrir o portão isso daí? Tá pingando. E aí ele trava. No local onde você deformou o portão, ele trava. O que, que tem lá dentro? Ele trava, fica a uma altura de 1,70m mais ou menos. Eu não vou ficar na frente não, tá, amor? Não sei o que tem lá dentro. Ok. Vou empolgar o... vou pedir pro iraquiano e pro americano pra rolar lá pra dentro. Ó, liga o carro pra nós pra ver o que tem lá dentro com o farol. Ligar o farol. Parece que tem alguma coisa dentro. É, claro que tem. Mano, vamos fazer esse combate semana que vem? Vamos fazer esse combate semana que vem? Eu vou morrer. Paciência. Por que você vai morrer? O Jeff, eu não consigo iniciar um sucesso. Então o negócio tá osso. Eu só quero saber o que tem lá dentro. Aí a gente encerra. Eu vou mostrar pra vocês o que tem. A gente podia ter aberto os outros galpões primeiro, estabelecido. Mas se for querer estourar a porta desse. Quem você acha que vai ter o meio de transporte melhor e mais eficiente? Hum? Quem sabe vai ter o meio de transporte melhor e mais eficiente? Eu tenho a leve impressão que ele não vai guardar um carro aqui. Não é um carro, vai ter um navio aí. Isso aí é coisa pra navio. Não sei não. Não é, Jeff? Não é na beira do mar isso aí? Na beira do rio? Na beira do rio. Provavelmente é coisa pra guardar barquinho. Duvido que as árvores guardem barquinhos aqui. Então, é isso que eu tô contando, barcões. Isso aí, pensou comigo. Eu acho que aqui deve ser algum lugar de armazenamento de arquivos deles, alguma coisa assim. Porque ninguém jamais vai pensar em procurar arquivos deles assim, galpões assim. Bom, o que que eles têm a gente achou? Cão felpudo? Ele vai pensar por isso ainda. Tem. Quantos? 4 corpos pelo chão. Todos esses corpos vestindo jalecos brancos, manchados de sangue. Sob a cabeça de cada um desses corpos, uma grande poça de sangue seco. Tiro. Tiros. Mataram. É. Tiros. Suicídio? Não. Nada, é suicídio. Assassinatos, tiros nas testas. Uhum. Tá. Um deles tá com a cabeça explodida. Uhum. Explodida mesmo. Tá? Os outros com enormes buracos na cabeça ali, o tampo da cabeça destroçado. Caídos ali no chão. Vocês têm um salão grande onde estão esses corpos. Tá? Depois vocês veem uma porta que dá acesso para um corredor. Uma coisa chama a atenção de vocês. Esse saguão, tá? Ele tem o tamanho exato que vai da porta até o morro. E tem uma porta que segue adiante, o morro adentro. Ah, eu sei mesmo. Vamos entrar. Vão entrar? Eu tô no carro blindado, vamos lá. É linha reta ainda? Seu carro não liga. É linha reta ainda? Você tá linha falando. Reta. Meu, vou pedir pra eles empurrar pro filho do menino. Dá... Tem luz ali, amor? Hum? Tem visível ali em algum lugar? Tem luz pra ver? Tem, tem interruptor. Tem interruptor? Uhum. Tem cabo de energia elétrica ligado na rede? Cabo de energia elétrica na rede? Tem uma ligação? Tem, tem. Tem? Tem relógio de energia? Não. Como não? Não tem relógio de energia. Hum? Não tem relógio de energia. Não tem relógio? Não. Então teoricamente tá sem energia. Tá com energia. Quer dizer, teoricamente você não sabe. Eu olho. Você olha? Não, tá com energia sim. Eu quero saber se é um sistema independente. Tá, ok. O que, que você vai fazer pra olhar se tem energia ou não? Vou até ligar. Não tem relógio? Tem que ter. Não tem relógio. O cara tem um gato, então. Não tem relógio. O cara tem um gato, é isso? Não, não tem relógio. Tá. Ó, para de trabalhar. Não tem relógio e ponto. O CPFL não cobra energia desses caras. Vai se doer? Mas vai ter relógio do mesmo jeito. Você não cobra. Não tem relógio. Eles puxaram, é gato, não tem. Tem igreja que não paga, mas também tem relógio. É não gato. Não tem relógio. Eles puxaram. Não tem relógio. Tá bom. Eles disjuntor, puxam, pelo menos. É. Disjuntor? É. Tem. Disjuntor tem. Tem. Tá ligado aonde? Disjuntor lá de fora? Lá de dentro. No relógio. Eu tava esperando ele dar uma dessa. Lá de dentro. Tem um enorme quadro de disjuntores. Eu vou acender o disjuntor mais próximo ali. Tá. Ah, parece que se o quadro é lá dentro, amor, e eu não quero entrar antes de acender a luz, não tem lógica eu ir acionar o disjuntor, né, meu bem? Ou eu verificar se tem energia lá. A luz começa a piscar, a lâmpada fluorescente e se acende. Olha o porrete na mão. Vou chamar todo mundo pra vir junto. Eu não quero me fuder sozinho. Vocês vão? Não, realmente pedi pros caras empurrar o carro pra dentro. Então, os caras estão empurrando o carro. Pronto. Empurraram o carro pra dentro. Tá lá dentro essa bosta. Pus de volta todas as coisas meio no carro. Tirei o papel paninho. Fechei o tanque assim, nada aconteceu. Não vou explodir esse carro, não. Ele é blindado, então é um bom lugar pra guardar as coisas que eu não quero perder. Vou entrar. Antes fechou o portão. Depois todo mundo entrar. Ok. Todo mundo lá dentro, vocês guardam os carros lá dentro. Encostar o carro de frente pra onde foi batido pra não passar nenhuma criança pequena por um buraco lá. Você falou que passa bem um zumbizinho pequeno. Ok, tampando. Vai desentortar o portão. Não. Tampando o buraco com o carro. Ah, tá. Ok. Tinha mais fácil. Oi? Ainda passa com isso. Tinha uma boa desentorta. Não, não seria. Porque ia diminuir a resistência do metal. Se ele entorta, se desentorta, ele vai perder a resistência. Melhor colocar lá do lado, porque ninguém consegue passar. Ninguém vai empurrar o carro. Certo. Jeff, não vou colocar o carro de assim. De assim. Então, se eles empurrar, vai ser todo o peso que os quatro vão arrastar os quatro. Certo. E aí vocês entram uma porta que abre para algum corredor ou uma outra sala. E essa porta não tem maçaneta, ela tem só um puxador. Eu quero ver. E do lado dela, na batente, um leitor biométrico. Dedinho. Eu quero ver os caras que estão mortos, se próximo deles tem alguém, quem tenha matado eles, que por acaso tenha pisado no sangue ali, pra dar indício de pra onde que o pandango foi. Parecia que entrou, ele saiu. Outra coisa, parecia que eles tentaram fugir eu ou ficaram esperando o tiro vir? Eu pego com o cutelo e vou cortando a mão de cada um sem os caras de jaleco. Boa, recupera a convicção. Vocês estão lá procurando pistas e aí tá o mexicano lá, cutelo na mão, tchac, tchac, tchac, desce pôr na mão dos caras. Não tá saindo nem sangue, tá seco já o sangue dos caras. Rigor mortis instalada. Ô, Armacho. Ô, Armacho. Às vezes pode ter... É o Chapo. Leitor ocular. Tira o olho também, por favor. Tira um. Vixe, vai a cabeça ser explodida, bora. Não é de todos. Põe nos palitinhos assim, ó. Arranca os olhos também. Olhos. Ok. Tira os olhos deles também. Se o cara... Tem leitor a partir dali, meu bem. Mas pra dentro tem de retina. Relaxa. Primeiro, ó, o dedo que você coloca lá. Assina uma luzinha verde. E aí você escuta. Destrava a porta. Só fica segurando a porta por enquanto, tá? É. Só segura. Segurando a porta. Ok. E eu tô analisando o assassinato. Vocês dois analisando o assassinato, certo? O que vocês especificamente estão analisando? Eu tô tentando olhar ver se eles tentaram fugir, porque se um cara mata o primeiro, o resto ou tenta fugir ou se eles estão amarrados. Por que eles estão agrupados? Estão próximos, mas não agrupados. Tem algum deles que tá de costas, que indique que tentou fugir, alguma coisa assim? Todos eles estão de barriga pra cima. E tipo assim. Aqui é o salão. Aqui é o corredor. Aqui é a portinha. Aqui era a portona. Tá? Vocês estão aqui. Os corpos, eles estão assim, ó. Todos virados pra... É um filho da puta que falou. Vamos, não entra ninguém. Nesse sentido. As cabeças deles se afastando das portas. Da porta. Jeff, eu trabalho no ML. Eu quero saber se o tiro foi dado a queimar roupa ou não. Você vai examinar o corpo? Vou olhar de perto e ver pelo tamanho do buraco de entrada, de saída. Ah, não, não foi disparado a queimar roupa não. Foi disparado da direção da porta. Onde é a porta então, Jeff? Sim, da direção da porta. Procurando cápsula. Cápsulas espalhadas pelo chão. Opa! Milímetro, tô olhando. Calibre 9mm. Pistola, provavelmente uma Glock. Glock não, porque é Brasil, né? Não pode. Matá-los. Como é que você conhece a arma pra dizer isso? Eu trabalhei no exército. Ah! Você já teve contato com essas armas? Taurus, Glock? Não, não. É que no Brasil só pode vender Taurus. É que a arma mais comum usar... Você teve contato com essas armas no exército? Sim, só pode ser, só tem Taurus. Conhece elas? Não parece uma Taurus, parece uma Glock. Então o cara contrabandeou. Porque não pode Glock no Brasil, proibido. Esse que eu tenho. Dá pra ver? Esse que eu tenho. É proibido. Esse... Acho que quem matou foi pra dentro, foi pra fora. A gente precisa de um Glock. É proibido. Castro. Não tem rastros, é concreto. Traulos ou IBL. Às vezes IBL, sangue, alguma coisa assim, posso ter ficado. Usaram importado no Brasil. Não pode usar Glock. Tem, uma lei no Brasil, tem algumas marcas de sangue na de uma ponta de um sapato. Não pode importar. Tá? Como a Taurus faz uma arma parecida com a Glock? Vão, seguem na direção da saída. Cubo de ouro, tá? E desaparece depois de uns 5 ou 6 passos. Saindo. Competição, mas não é normal. Não pode. É a ponta de um solado. Sem uma pra Taurus. Todo desenhado, rebuscado. Como se fosse bota. Como se fosse bota. Você entende o Tauro? Tauro sim. Tauro já é igual. Sabia dessa? O calçado dos caras. Se é parecido o desenho. Deve ser alguém, teoricamente, que trabalhava ali. Dos cientistas lá fora? Tem uma... De médico lá fora? Nenhum deles é parecido. Nenhum é parecido. Uma da Winchester, uma da... Essa aqui é outro pai? É. O pai tem porte? Exército. Não, tipo exército. Então é proibido. Não, eu não tenho forte. Ele tinha forte, ele dava com o arma mesmo. Ok. Essa arma é legalizada? É. Prisa, pra coisa? Porque ele dava com arma. Tem computador de alguma coisa? Pistola, ali é só teoricamente o acesso pra lá pra dentro. Só acesso. Uma... Essa o chat é amigo do estacionamento, né? Ele deu com meu pai. Então vamos entrar. Vai entrar? Arma no outro, não no corrente da outra. Ok. Entrar devagar assim. Calma, calma, calma. Deixa o velho decrépito na frente. Não parece uma ameaça. Eu vou ir na frente, guarda a pistola, tô indo com a bengalinha assim, bem tranquilo. Que com a coisa dá pra dar migué que eu não sou uma ameaça pra alguém, se tiver alguém lá. Tá. Ok. Fica na frente. Os caras tiraram 4 cientistas. Quando abre a porta e você vai entrando lentamente. O que você vê é um tanto assustador. Então eu fechei. Um longo corredor. Ele tem cerca de uns... Tem cerca de uns 100 metros de comprimento. Porra. dentro de uma montanha bastante. Você vê três portas à direita e três portas à esquerda. Uhum. Em cada uma dessas portas, um leitor biométrico. Tá? A primeira porta, a primeira e a segunda portas da direita estão abertas. Certo? E você vê no meio do corredor tem uma calha de lâmpada fosforescente, tá? E ela tá pendurada e a lâmpada fica piscando. Eu odeio essas cenas. Demogorgon conta isso. É, no chão e nas paredes, manchas de sangue por todos os lados. Só isso? Seco, né? Só isso. Seco. Achei que era coisa pior. O Lucas falou que achei que era coisa pior mesmo. Então vamos indo. Calma. Ah, então. Então. Tô com a porta aquela. Se você tá com o cabo, eu tô pensando. Ó, ó, ó, ó. Ai, que mais ai, tem, ai, Jeff? Nesse corredor. Eu vou indo até a primeira porta. Tem uma última porta lá no fundo do corredor também. E só? Ixi. Roubaram o ketchup daqui. Tá lacrado. Quem chupou o ketchup? Tá lacrado, tá vazio. Tá lacrado, tá vazio. Entramos lá. Que novo. É... Vende no mercado livre. Na última porta. Não? Na última porta diferente lá? Vai na última porta? Não, você quer saber o que tá fechado também? Todas elas fechadas. Tem vidro nas portas ou não? Elas são inteiras fechadas? Todas as portas fechadas, todas elas de metal, então fechado. Vamos até a primeira que tá aberta. Você entra nessa primeira porta e o que você vê são diversos utensílios de limpeza, tá? Mas não só vassoura, roda, essas coisas. Você vê também galões de produtos químicos, tipo soda, cloro. Uhum. Ah, sim. Tudo isso daí estocado ali. Ok. Mais nada. Tem ninguém ali. Ninguém ali. Blood? Sangue ali não. Jeff, tá. Esse sangue, eu quero tentar entender a maneira que tá espirrada. Foi corte de jugular? Foi... Quero tentar entender esse espirramento aí. Marca de mão, respiro. É, como joga um teste então de investigação aí pra mim. Referente à investigação. Medicina? Medicina? Eu sei qual veia jorra mais. Qual... Conta. Vai na segunda porta? Tá aberta. Ok. Abra a porta e você vê um laboratório. Não, já tá aberto, não é que tá aberto. Médico. Eu queria que mesmo estão abertos. Você empurra a porta e você vê um laboratório lá dentro. Sendo rápido, confiante. Lógico. Não, ali não. Ali não. Só no final do corredor tá com sangue. Parece que pra medicina eu sou bom. Seis. Seis. O que você tava tentando descobrir? É, o tipo de ferimento que causou isso. A altura se foi o pescoço. Corte, o que pode ter causado esse tipo de espirramento de sangue? Além do mestre estar com sono. O mestre está com sono. Tá ficando japonês já. É. Eu já não tô mais conseguindo assimilar o que vocês falam. Eu depois dessa informação acho que a gente podia parar. Olha lá, o que, que é? Porque depois do quê? Depois dessa informação a gente pode parar. Tá, repete então pra mim. Eu quero entender esse padrão de sangue, de que tipo de ferimento que veio, se foi jogado, se foi espirrado, se foi de... Tá, sangue espirrado em riscos, tá? Parede, chão, tetos, tá? São riscos, assim, lineares, retilíneos, tá? Dando a impressão como se fosse o ataque de um animal. Um nome especial. Quando um animal dilacera uma presa num único golpe e faz esguichar sangue longe. Mas não tem corpo. Não tem corpo. Não tem corpo. Algum padrão de arrastamento? Você tem mancha de sangue de arrastado? Tem. Pra onde? Pros fundos. É lá que tá o neném. É lá que tá o neném que a gente tá procurando. só um lugar seguro. Não é aqui. Eu acho que é muito todo mundo sabe a senha pra entrar. Parece que o zumbi talvez não dá um saber também. Mas parece que o zumbi que tá lá dentro sabe. Lá dentro a gente mata e acabou o problema. É, então esse que é o neném que a gente tá procurando. Eu acho. Primeiro ver se tem gente viva aqui. Bom, vamos encerrar então? Vamos encerrar. Vamos encerrar que eu tô dormindo em pé.